Eu sou do Centeno aqui em 42ª edição pra falar sobre a porra dos jogos Ninja que eu vi em 2017. Mas não. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilaps. Muito bom saber que você vive num país onde Rodrigo Maia é presidente da República. Caralho. 2017. Então. Caralho, cara. O Daigo! Nós temos neste programa um host que já foi atacado por felinos e quase perdeu um de seus olhos. É verdade. No futuro. No futuro. O Killer Asus! Eu não sei o que eu vou fazer em 2017 com a minha vida. Você sabe? Hashtag descubra. Caralho. Tente me descobrir. Entenda. O Nini! Tem que falar, é o que espera de 2017? Pode. O que você cara? Você espera trocar de emprego. Isso aí eu tô esperando faz uns anos já. Você espera tá rolando. O tá Mamute! Eu só quero dizer que, a despeito de toda a falta de crença do Ninja Inimigo, eu sou um cara que planeja 2017 mudar de vida e largar o meu visto platina. Eu estou assumindo um compromisso aqui. Não foi você, isso. Ninja Inimigo, não vem falar de mim. Não você foi isso. Você tá aí querendo intrigas. Não admito. Vou ver. Não foi isso que você me disse. Caralho. Não foi só isso que você me disse. Harry, Hannah Montana. Não foi só isso que você me disse, hein? Sobre platina, não. Você disse mais que isso. Mas tudo bem, tudo bem. O que fica no metrô, Catete Botafogo, morre no metrô, Catete Botafogo. Oh, é por isso que a gente vai se casar, meu filho. Você sabe. Com certeza. E a Jéssica Pinheiro. Oi, eu não sei o que falar. Acaba logo, né, cara? Acaba logo o ano. O cara aqui é do merda. Porra, eu tentando fugir de 2017. Caralho, porra, chega logo em 2018. Essa semana nós vamos falar mal de 2016 e falar como 2017 vai trazer umas novas promessas e novas soluções para as nossas vidas de jogos de diversão. Vamos falar de vários jogos que a gente não faz a menor ideia do que vai ser, mas tem uma expectativa foda. Uns jogos que a gente tem total, completamente certeza do que vai ser, mas tem uma expectativa bosta. Tudo isso muito mais depois dos chineses. O que será que o Ximenes espera pra 2017? Ficar com ele. Chamar, cara. Liga pra ele. Eu quero que o Ximenes fique nu. Depois dessa frase tem que botar em fade. A nudez de... Como ele foi entrevistado, né? Que saiu errado na Globo. Rafael Ximenes. Mentira. É sério isso? Rafael Ximenes, desenvolvedor de jogos. Cara, melhor do que você aparecer na Globo é você aparecer na Globo e colocar esse nome errado. Eu acho que isso é o auge. Ximenes. Vocês gostam de e-mails? Porque aqui tem e-mails! Se você não gosta, também foda-se você, pois essa é a leitura de e-mails do Baixo Frente Sou com esse programa. Edição 252. Ao meu lado, que também não gosta de e-mails, é o senhor da eternidade. Isso que eu não gosto de e-mails. Se eu não gostasse de e-mails, eu não estaria aqui. Você parece não gostar. Eu amo e-mails, eu adoro e-mails. Uou, cara, e-mails. E-mails, cara! Cara, e-mails são muito legais. Já que os e-mails são muito legais, nós vamos ao primeiro, que é de um relativo novato, o senhor Darkaço do Pontal, que eu ainda não sei como é que esse... Eu ainda não sei se é Darkaço ou se é muito negro. Exatamente. Por favor, explique-se no seu próximo e-mail, sim? E aí, Baixo Frente e Soco, eu sou o Darkaço do Pontal. Depois de ver os ganhadores do The Game Awards, lembrei de vocês, por causa do último episódio. Zelda Breath of the Wild ganhou o game mais esperado do ano, pela votação da galera. Gostaram do que viram? Até agora? É um Zelda. É um Zelda, não, é um Zelda piorado. Que é um Zelda. É um Zelda com, de tiros. É um Zelda com mecânicas de crafting e chatice. Que agora é um tá Zelda na moda. De tiros. Tá na moda hoje em dia, crafting e chatice. Que até agora, em tudo que apareceu, mal usa essa espada. É só flecha. Pois é. Não deixem de ver os dois últimos trailers que lançaram no, na TGA. Assisti. Não briga. Make me. Vocês acham que ele será realmente um fodarástico jogo? Não. Ou será só apenas um mundo aberto e enjoativo? Cara, ele tá perguntando pra as pessoas erradas, né, cara? Se fosse, sei lá, tipo, o Ninja Inimigo responder nesse e-mail. Ele já teria blightado, só nesse ele teria, ele teria super empolgado, falando, caraca, porque Zelda vai ser muito foda, cara! É apenas mas, isso. Mas não, a gente é muito... Eu e Daigo, a gente é muito cético, cara. A gente não acredita. Até que nos mostre que é bom, que a gente mete a mão no controle e joga, pode esquecer. Eu não hypeio, não. É muito difícil. Eu acho que essa segunda possibilidade é muito mais provável. Muito é, se é um aberto, Zelda true mundo aberto, true mundo aberto para padrões de hoje em dia, você pode ir a qualquer lugar e se fuder em qualquer lugar, o perigo de ser enjoativo é muito maior. É gigantesco. Você manda aqueles joguinhos de craftar e não fazer nada. A maioria das vezes o mundo aberto acaba sendo enjoativo. Mas acho que este Zelda não me passou essa sensação. Então simples, você é um homem. Você não jogou, você só viu o que eles queriam que você visse. Exatamente. E você também é um homem muito crédulo. Reveja seus conceitos. Vamos ao próximo. Scancer diz: olá, Daigo, senhor da eternidade. E sei lá, mas quem estiver aí. Bom, tem Jesus Cristo. Apenas, né? Jesus. Sou eu, o Scancer, caso ainda lembre de mim. É óbvio que eu lembro de você, Scancer. Como eu poderia esquecer? A gente deu seu nick? Tive que parar de ouvir o podcast por alguns meses para me focar no que me é mais importante na vida. Ou ao menos o que dizem ser importante. Eu não sei o que, mas... enfim. Pode ser a namorada dele, pode ser a família dele, pode ser o trabalho dele, pode ser o pretenso futuro profissional dele. Pode ser o pênis dele. Enfim, o pênis é importante. Sim, mas pra que ele pararia de ouvir e-mails? Não sei, ele podia estar com algum problema no pênis, ele podia estar não cuidando bem do pênis dele, ele podia não estar alimentando bem o pênis dele, então ele passou alguns meses no Tinder grindando forte, sei lá. Sinto muito pelo meu último e-mail ter sido tão desnecessariamente pessimista. Eu não me lembro do seu último e-mail, eu confesso. O foi meio, sim. O Daigo que lembra dessas trevoso. Coisas. Foi meio trevoso, sim. Qual foi o último e-mail dele? Ah, o menino tá com uns lances de depressão, que não tava achando coisas para fazer na vida. É, isso é um problema sério. Estava meio motivado a fazer jogos, mas não se motivou bastante para fazer jogos. Não se motivou bastante para fazer nada, muito menos jogos. Cara, o mais importante, a gente falou na filosofia de um desses e-mails. É você determinar metas para si mesmo. Sim. De preferência, metas a curto prazo. Principalmente se você já tiver meio fudelado, meio depressivo, você não vai conseguir, tipo, alcançar metas a longo prazo. Você vai desanimar. Então você tem que criar metas a curto prazo. Faça aí checklist. E aí você começa a partir daí. Aí você vai transformando suas metas a curto prazo em metas a longo prazo. E é isso. Faça checklists. Preencher checklist é um negócio muito recompensador. Sim, muito. Enfim. eu não estava muito bem emocionalmente na época e peço desculpas por terem feito vocês lerem aquilo. Que isso, cara? Não me incomoda. Eu tô de boa. Eu sou sus. Nada me entristece. Deixando isso de lado, eu só queria escrever um e-mail para dizer que planejo voltar a acompanhar o podcast em breve. Feliz. Estou mandando esse e-mail sem saber muito sobre os casts que foram lançados recentemente. Bom, eu tô lendo esse e-mail também sem saber sobre os casts que foram lançados recentemente. Então tá tudo bem. Que isso, a gente cara? Tá empatado. E o quanto eu amo vocês por serem a medicina contra o meu desespero. Só isso mesmo. Ótimo. A gente agora virou remédio contra a depressão. Como é que é? Nós somos placebo. Placebo. É tipo aquela banda lixosa. Era boa. PS, eu já imagino a resposta, mas algum dia rola cast de Danganronpa? Não. Cara, acho que nenhum de nós joga isso. É. Nenhum de nós. Não. PS2, Daigo, me interessa pela série Super Robot Wars, mas sou meio burro demais para... O que tem RPG? Tactical RPG. Tactical, tá. Antigamente chamavam de SRPG, né? Ou é porque eles viram que era muito mais tática do que estratégia e aí mudaram pra tática? Não, é porque ele é tipo uma estratégia em tempo real misturado com um troço de RPG mesmo. Não é tempo real nem fudendo, é em turno. Quer dizer, não sei como é que é Super Robot Wars. Geral, esses... Não, RPGs. Super Robot Wars tem as duas versões. Pode ser em tempo real, pode ser turno. Enfim. Eu sou meio burro demais pra jogar até RPGs que não sejam Fire Emblems. Então pra onde eu devo começar? Pra onde eu devo começar, Daigo? Super Robot Wars Original Generation para o Game Boy Advance 1 e 2. Eu sempre digo isso, continuarei dizendo isso. Ah, porque é mais fácil? Ou é mais acessível? Ou é mais acessível que tem em inglês, é ponto positivo. E é bom que ele já se intera na geração original dos bonecos. Mas como é que vai fazer pra jogar jogo de Game Boy Advance? Tem emulador dessa bosta? Tem vários. Então é isso, então tá fácil. Você tá fechado, tá tranquilo. Então é isso, um beijo e melhoras para os câncer. Sim, sim, melhore, rapaz, seja melhor. Land Player nos diz: olá, amigos. Com relação ao tema da semana, não sei dizer ao certo qual é a data dos programas que eu assisti, mas infelizmente não pude compartilhar com alguns integrantes a alegria de assistir National Kid, o Karateka, que eu acredito seja judoka, Spectreman, Sawamu ou Fantomas. Bom, isso tudo passou antes da gente nascer. O Spectreman a gente pegou apenas reprises. Ah, vocês fizeram um episódio sobre o Tokusatsu lixo? Não, a gente fez pra TV nos anos 90. Ah, tá. Foi aquele que você faltou porque você estava trabalhando. Eu aposto como vocês pularam tudo e só falaram de Tokusatsu Rish. Não, né? A gente foi bem em espaço. A gente falaram de SWAT do... Cats? Sim. Capitão Planeta. Capitão Planeta alguém citou, mas a gente cagou em cima. É... Extreme Dinosaurs? Não, esse faltou. A gente Vocês falaram de Pacific Blue, aquela série das bicicletas. Não, a gente não chegou em parte seriada. Ou vocês só falaram de TV aberta? A gente falou mais sobre TV para crianças dos anos 90. Aí Pacific Blue. Mas Pacific Blue é super pra criança. Tá morrendo retardado. É, eu sei, é didático, mas é. Baywatch, vocês falaram de Baywatch? Ah, SSS Malibu teve. É. O que mais? Aqui, Super Máquina. Super Máquina é mais anos 80, né, eu acho. É, Knight Rider é mais 80. Mas até aí. No entanto, tenho lembranças boas de atrações como Dinosaurs, não. Dinosaurs. É só a musiquinha de abertura. Que isso, é genial esse desenho. Ah, era fraco, cara. Ele sofria por não poder ter porrada. Que era um dinossauro e eles não podiam brigar. Em espanhol era Dino Platívolos. Que horrível. É genial. Mike Rossers, Capitão N. Não, Capitão N é muito ruim. É nem se põe, graças a Deus. Capitão N é um moleque que tem um controle de NES na cintura e vai parar no mundo dos videogames, cara. Meu Deus. Mas você me lembrou daquele desenho do Super Mario World, que era maneiro. Sim, e tinha na primeira fase tinha aqueles live action. Sim, era legal. E Giaban. A dublagem de Giaban no Brasil era muito ruim, vale sempre dizer. Todos passavam na Globo, se eu não me engano. Sim. Space Ghost, Herculoides, Os Impossíveis, Jackson 5 e Jerry Lewis eram exibidos na Manchete, mas eu nem curtia tanto assim. Puta merda. Existe uma teoria de que se você não gosta de Herculoides, você não é humano. Assim, eu até entendo, talvez, o desenho de Jackson 5, que era esquisito, só tinha 8 episódios, mas Space Ghost e Herculoides, pelo amor de Deus. Não, Space Ghost era chato, mas Herculoides era muito bom. Eu não achava, não. Ah, você é um A bicho. Fase mais violenta, onde Space Ghost matava os bichos? Não, Space Ghost era chato, bom. Que era antes dele ter os parceiros juvenis? Ah, sim. Era só ele e o macaco? Não, assim, era chato pra caralho. Eram exibidos na Manchete, mas eu nem curtia tanto assim. Como o programa foi da Globo, vale lembrar de seriados como Magnum e MacGyver faziam sucesso na época, nos 80, não nos 90. É. Não, o MacGyver vai ainda fazer sucesso nos anos 90. Esse Magnum não. Magnum, porra, nem passava mais, né? Não, Magnum nos anos 90, com certeza não. MacGyver acho que foi até 89. Não, que isso. MacGyver passava nos anos 90, com certeza, direto. Não, acho que você lembra da exibição do USA, não? Talvez. É, pelo menos o que eu acho. Sei lá, assim que eu me lembro. Porra, eu não vivi nos anos 80, praticamente. Sim. E eu lembro claramente de ver MacGyver frequentemente. Então, é porque no USA passava todo pode dia, ser, né? Talvez seja ser. Daí. Eu assistia bastante USA, então pode ser. Então, Malhação, Bambulá, Chiquititas e Derivados, os senhores podem enfiar em vossos respectivos anos. Que maldade. Pelo menos o começo de Malhação até 98. Para, Dad, para. É, porque 97 ainda virou novela do Carlos Lombardi, tá ligado? Um dos caras passou a ser descamisado, dar porrada em todo mundo e comer a mulher dos outros. Ah, isso é verdade. Isso no horário das 5. Ah, o orgulho deste país. Meu Deus. E é isso. Como a merda. Como a merda. É... Sheldon da Fazenda do Orson diz. Como é que era a segunda música da Fazenda do Orson? Não, Fazenda do Orson não tinha nem música, né? Claro que tinha, seu doente. Ah, não, do... Orson sozinho, não. A do Garfield tinha. Caralho, não. É, tá, era dos dois, né? Sim. Apareciam os dois na abertura, tanto o Orson... Sim, mas quando passava, fazia a transição de Garfield pro Orson, não tinha. Eu sei que não, caralho, mas qual era a segunda música que tinha do Garfield? Era o Bom Juntinhos pra Festa. Festa! Na festa vai ter espaguete. Qual é, seus bairristas? O que significa bairrista? Gente que gosta muito do próprio bairro? Eu não gosto muito do meu próprio bairro. Quer dizer, eu gosto do meu próprio bairro, mas eu não me considero um bairrista. Eu gosto dos outros bairros também. Os únicos bairros que eu não gosto é Botafogo e Copacabana. Por quê? Tijuca. Porque eles fedem. Ok. Para isso, qualquer bairro é bom. Qual é, seus bairristas? Aqui é o Sheldon. Só mesmo baixo feitiço que tem episódios de enrolação alucinantes que superam a história principal. Quase todos. Triste pensar que a TV brasileira já foi a melhor do mundo. Já? E que por conta desses millennials de hoje, isso nunca mais vai se repetir. Sim, é culpa dos millennials. Saudade dos trabalhões e Trapalhões. E sua comédia deliciosamente ofensiva. Da MTV passando música do SBT sem qualquer respeito. Pode que não tem mais música na MTV, né? Não, tem apenas reality shows. Do SBT sem qualquer respeito pela Globo. Da Manchete passando Genocider. Genial. E Lenda do Demônio. Não, Lenda do Demônio era na Moderante. E a CNT correndo por fora que desenhos europeus. E o melhor do Bang Bang é a italiana. Podiam no futuro abordar outros temas relacionados, como novelas. Por Deus, não. Nesse caso, a melhor novela já feita, Tieta, do Agreste, que tinha a melhor trilha sonora. E uma velha andando pra cima e pra baixo com uma caixa onde guardava a rola do marido morto. Isso rolava mesmo? É, a Perpétua guardava o pinto de seu falecido marido, o capitão, numa caixinha. Coisa doentia. Ou desenhos que eram cópias de Tartaruga Ninjas, que era muito melhor que o original. Tipo o Demolidor. A série do Demolidor é cópia de Tartaruga Ninja, você reparou? É o contrário. Como assim? Tartaruga Ninja é cópia do Demolidor? Sim. Mas o Demolidor veio depois. Não veio, não. A série, com certeza. Não, mas os gibis, não. Ah, mas os gibis eu sei, tô falando da série. Então, mas a série de TV... A série é baseada no gibi, tá, tudo bem. Não, porque, tipo, você quer mais ou menos ver como é que isso funciona? O molequinho que tava carregando as tartaruguinhas no aquário e derramou elas no esgoto, só fez isso porque um moleque correu e tirou um cego da frente de um caminhão de produtos químicos. Ah, entendi, faz sentido. Aí os produtos químicos caíram no esgoto e acertaram as quatro. E um rato que tava ali. Não, mas o rato ele já não era mutante antes? O Splinter? Não. E por que que ele virou o mais velho sábio? Ele era um rato de estimação de um mestre ninja que fugiu do Japão pra não morrer. Ah, claro, tá. E estenderam o papo sobre motoqueiros de Marte. Me amarrava nessa merda. Porra, vai que é mais famoso, do caralho. Sim, é maravilhoso. Era muito massa, velho. E aquele jogo que era cópia de Rock'n'Roll Racing era bom demais também. Porra, meu Deus. Ou ainda um especial Miel. Escreveu Miel errado. O Miel errado vai pro inferno. Muito. Mas vamos ao próximo. É, mas sério, um dia eu vou pegar os vídeos de coquetel que eu tenho aqui. Vou dar um jeito de converter essa porra pra digital. Que da hora, hein? Botar essas porra tudo no YouTube. Que da hora, hein? Mas aí você tem que proteger, porque senão os caras vão tirar. Igual tinha alguns episódios, tiraram. É mesmo? Tinha. O YouTube, em geral, não é muito... Eu vou botar no Pirate Bay, então. Porra, boa. Porque o YouTube, em geral, ele não é muito generoso com peitos e tal. Pô, mas essa porra... Ah, tá, por isso. Acho que se fosse só pelo programa, eu ainda tava lá. É, pode ser. Aí teve um cara que fez a edição, tirou as partes dos peitos e não deu nada. Mas aí cagasse. Não, ele, tipo, ele dava uns flash onde aparecia muito rápido, mas não ficava, sacou? Igual era. Aliás, sempre gostando, não, sempre interessante dizer, o coquetel era uma versão de um programa italiano chamado Colpo Grosso. Nossa senhora. Sim, e até a abertura daqui era a mesma abertura de lá e falava o nome do programa e a gente não se ligava porque, bom, italiano. Porque foda-se, né? Agora vamos para o último e-mail dessa tarde. Um e-mail de um novato, um rapaz chamado Kid Mumu. Kid Mumu. Com certeza compadeceu-se, emocionou-se por ouvir nos falar de trapalhões durante o programa e nos manda a seguinte missiva. Fala, BF Socadores, aqui é o Kid Mumu, 35 anos, Rio de Janeiro. Sua idade não era necessária não, amiguinho. Grande sim, agora a gente sabe que você é velho. Velho. Pobre coitado. Grande programa da TV dos anos 90. Resgatou da minha memória diversos programas que fizeram parte de minha infância e adolescência. E o DLC do Van Damme de pau duro no final foi inacreditável. É óbvio que a gente ia falar sobre isso. Genial demais, cara. Momento, não se esqueça, né? Um momento da televisão. É, um momento, cara. TV brasileira. Eu nunca mais vai ter isso. Não tem como. É. Não deixariam. Mesmo se fosse ao vivo, tipo, ia sair do ar, igual quando o Silvio Santos fosse putaria agora. Pois é. Não é muito aceitável isso, parada. Sim, é. Não se esqueçam de incluir um bloco especial sobre coquetel com Miele na parte 2. Olha aí. Grande Miele. Mielão sorri de onde ele estiver. Este programa despertou os primeiros instintos primitivos de muitos moleques da minha geração. Risos, risos. Um beijo em seus corações e valeu. Valeu, filho. Valeu. Aí acabou-se essa porra e... Cara, essa frase que ele tá falando de despertou os primeiros instintos primitivos de muitos moleques. Me lembra aquele episódio do South Park do Senhor dos Anéis, você viu? Sim, o da fita de putaria. É, e aí o Bunny eles assistem porra de putaria achando que é Senhor dos Anéis. Meu Deus, o que está acontecendo na minha virilha? É muito bom. É exatamente assim. Aí pô, ele vai sair com os moleques e os moleques falam: beleza, Burns, você tem que se caracterizar que nem Senhor dos Anéis. Aí ele, beleza, aí ele começa a meter no Stan. O Stan, tipo, não, que isso, cara? Você tá muito doido. É, genial. Eu acho que tem que assistir esse episódio junto com aquele da Black Friday. Sim, é muito bom da Black Friday. Do RPG live action. Porra. Mas olha, a moral da história para essa semana é assistam South Park. Isso. Sem mais. Assistam todos os episódios de South Park. Vai dizer tudo que vocês precisam saber sobre a vida. Sério mesmo. E vai curar sua depressão também, com certeza. Sim, você vai passar a odiar muito mais coisas e então se sentirá bem, porque verá que não está tão mal assim. Exato. Porra, que bonito isso, hein? Ei, caralho. Mas logo mais, tem mais e há uma vida. Meus amigos, ano vem, ano vai, Natal chega, nós temos nossas realizações para o ano seguinte, nós prometemos alcançar novos objetivos e sempre estamos dispostos a mudar de vida. A verdade é que quase nunca isso acontece, mas no mundo dos jogos e diversão, nossa esperança sempre permanece acesa, ou não? Por isso, hoje nós vamos aqui falar sobre alguns dos nossos jogos favoritos que poderão voltar em 2017, ou que nós odiamos, ou que simplesmente vão chamar a atenção de alguém. Estou errado? Não, não. Isso é rápido, incrivelmente, né? Não. Isso que a gente vai falar. É, isso vamos falar. Então, sem querer começar já com Kingdom Hearts HD 2.8, pode falar lá se o jogo é que você quer falar. Você podia falar do 3, né? Seria mais interessante do que... É verdade. É. Mas a 3 vai sair ano que vem? Não vai sair ano que vem? É, pode ser. É, não sei. Vai? Eu quero vai, que se foda. É, o que eu queria mesmo era um Final Fantasy Tactics 20 anos, mas não vai rolar não, porque já temos de 10. Não, e aí vamos falar de realidade, né? Vamos falar de realidade, né? Ah, eu vou queimar logo a pauta aqui, que o Daigo quer queimar essa também. É, de jogo, tá? Que eu tô falando. Né? Opa! Não, não deve ser que vocês estão pensando, não. É... Porra, até parece que eu faço isso. Desde os 28, porra. Porra, cara, quase 20 anos já, né, cara? Livre, né? Olha aqui, filho da puta. Olha aqui, cadela. É cada merda. Olha, eu vou começar aqui, mandando a pauta. Uma coisa recente. Então, eu tenho uma relação de... O meu gato tem uma relação de amor e ódio comigo, porque sempre que ele vem aqui, eu tô gravando, ele quer ficar comigo a gravação inteira. Só que eu começo a bater na mesa e gritar. Tá. E ele sai correndo como tipo, fudeu, vou morrer. Aí dá um minuto, ele volta e sobe de novo. Aí eu bato a mesa e grito, ele fudeu, sai correndo. Seu gato vive num estado de alerta de Metal Gear eterno. Ele já fez 3 vezes. Você tá traumatizando seu gato, fale com isso. Mas... daqui a pouco não, ele vai te matar enquanto você dorme, porque você fica assustando ele. Assim. Ele vai ver que você tá dormindo e vai ficar em cima da sua cara. Desculpa te interromper, Lápis, vamos. Filho da mãe. Nesse fim de semana a gente viu os anúncios aí do evento da Sony, e esses eventos nenhum importa, né? Só importa pra essa galera aí que é games journalist. Developer, essas merdas assim, que nem a gente. E teve muita especulação, eu ia falar especificação, que eu dei aula teve de muitas hoje. Especificações funcionais. É, teve muita especulação sobre Marvel vs. Capcom, imagem falsa, termo de abertura de contrato, até que anunciaram o Infinite, que o Goku demorou o Goku demorou pra se ligar que era sobre a Joia do Infinito. Ele falou... Caralho. Eu acho que vai ter a Joia do Infinito. Falei, porra, não. Goku, olha o nome do jogo ali. Ah, é, que burro. Caralho. Eu não presto atenção no logo. E fica interessante porque eles voltaram a ter vão voltar a ter um esquema de tag. São agora só dois bonecos. Abandonaram a ideia de três, de trio que teve no 2 e no 3. Essa música vai continuar, isso é certo. Tem que saber como vai ser. Se demora, vai ser, sei lá, remake da Florence the Machine, alguma coisa assim, mas vai ter. Tem que esperar até lá. E eles colocaram o esquema de joias, das gemas do infinito, que tem no Marvel Super Heroes, e que o Combo Fiend já falou que vai funcionar igual no Capcom vs SNK 2, que tem os grooves, são os batidões que você escolhe no começo. Tipo, cada personagem vai fazer uma coisa com uma das gemas. É, que você tem um estilo de jogo diferenciado, ou por personagem, por gema, ou por gema apenas. Eu acho que deve ser só por gema, não deve ter uma diferença específica pra cada boneco, então... Ah, deve, cara, senão... Eu acho que não, acho que o game design fica muito tenso. Você vai ter que fazer 6 bonecos cada um. O balance fica muito tenso. Então, o balance já vai ser mal feito, então isso me preocupa. É só você pensar que qualquer jogo da Capcom que tem mais de uma coisa dessas, groove, é um groove que manda e os bonecos são naquele groove, tipo Alpha 3. Olha, eu não sei, o Mortal Kombat, por exemplo, só pegando de exemplo, né, porque é um jogo totalmente diferente, mas o Mortal Kombat, o novo, ele tem 3 variações de combate pra cada boneco. Sim, incluindo o caso do Triborg, que é 3 bonecos de uma vez só. 4, se você contar que ele também é o Sub-Zero. É, mas o jogo é ruim, no caso. O Mortal Kombat também é foda-se, né? Não, até que eles trabalham muito nisso agora. É que eu não gosto. Eu olho, acho que é travado. Porque o último que eu vi era só Kung Lao versus Kung Lao. Sim, mas isso no 9 era. O 9 era. O 10 parece que é arrumadinho. Eu vi um campeonato esse ano e tinha uma variedadezinha. O 10 agora, né? O XL. Gisele. A coisa das gemas vai funcionar então mais ou menos como um parâmetro, né? Um ISM, um modo de combate, etc. Sim. E a segunda dúvida que fica, que eu acho que é até a mais interessante, a coisa das gemas. Enfim, se você usar as gemas sistema de powers deve dar mais dano e deve tomar mais dano. No caso do Ryu, ele comba tudo em tudo. Ele cancela tudo em tudo. Talvez se demole, todo mundo cancela tudo em tudo. Ou pode ser que tenha pequenas variações de, por exemplo, bonecos no estilo do Ryu, que são meio balanceados. Aí pode pensar no próprio Ryu, no X, no Capitão América, talvez o Homem de Ferro se enquadre nisso. Vão ser esse estilo. A joia que ele usou no vídeo era qual? Power. Será que ele usa da realidade e ele vira tipo um Evil Ryu, assim? Pode ser aí. Reality. Tem que ter o mesmo narrador primeiro. É, é verdade. Aliás, uma coisa que me chamou muita atenção, e eu li bastante nos comentários do vídeo no YouTube, é que as pessoas estão especulando que como eles apresentaram um Homem de Ferro contra o Ryu, é muito provável que, como não tem o Wolverine, não tenha nenhum não X-Men. Não deve ter X-Men. Principalmente porque a Marvel tá investindo... É a especulação, né, gente? Marvel tá investindo pesado nas coisas da Marvel, que vão pro universo cinematográfico. E o universo cinematográfico da Marvel não tem os Homens X. Cara, mas eu vi que, na real, não. Foi oficialmente dito que só vai ter parada do universo cinematográfico mesmo. Olha, oficial ainda não teve. Fala, Didi. O que tá confirmado, eu vi na entrevista do Sardo até, eles vão trabalhar com questão de multiverso, né? Várias realidades. E se pá, tá tendo rumor, acho que no New Gaff, que eles vão lançar, assim, os X-Men, só que muito mais pra frente, como DLC. Eles e o Quarteto Fantástico. Isso. Possibilidade da gente ter o Black Bolt aí. Raio Negro? Talvez ele ou a Medusa, que são os dois mais pra frente. Eles estão investindo pesado nos Inumanos, naquele Agents of S.H.I.E.L.D., né? Não tão pesado, porque eu já não tenho nenhum. Não, peraí, foda-se o cinema. Ô, Daigo, você que tá jogando, você que joga esses jogos da Marvel todo dia, naquele Desafio dos Campeões, por exemplo, tem mutante? Agora tem, mas é tipo o Wolverine. Não. Sabe por quê? Sabe por quê? Num jogo de luta, você não vai ter 1000 personagens igual esses jogos de Facebook tem. Então você pode pensar que vai ter 12 de cada lado, beleza? E aí acaba com escolhe 12. Deve ser 12 iniciais de cada lado. Eu acho que deve ser 12. 12 é um bom número pra cada lado. Gosto desse número 12. É o número Casa do Zodíaco, signos, né? É maravilhoso. Sim. Coisas que tem a ver com signos e tal. 12 mais 12 é 24, 12 mais 12 é 24, Eles devem fazer um esquema de Street Fighter 5, né? Tipo, vai ter temporadas, Season 1 com 24, depois Season 2 vão adicionando boneco. É porque assim, aí você não se compromete, por exemplo, o Marvel vs Capcom 3, a primeira build, tinha a X-23, que na época tava em voga. Um ano depois não tava mais. E aí... Agora tá de novo. Mas enfim. Que ela é o Wolverine. Tá nessa fase Marvel que todos os bonecos viraram mulheres, né? As mulheres assumiram. E no filme vai ter o Last of Us dele com esses 23. É. Tá louca. E... Então se você for pensar num 12 por 12, dá perfeitamente. Falei agora... Perfeitamente. Dá perfeitamente pra você preencher todo com... O sólido. Bonecos do MCU. Bonecos do MCU que vão preencher muito bem o jogo. Se você pegar, sei lá, 4 Vingadores. Capitão Homem de Ferro, pode botar o Homem-Aranha nesse bolo e o Hulk. Não, pra mim é Thor e Viúva. 5 Viúva, 6. Já tem a Capitã Marvel, 7. Bota aí 2 dos Guardiões, o Senhor das Estrelas e o Rock, 9. Loki, 10. Acho que vai entrar só o Star-Lord de primeira, hein? Pode ser. Bota o Loki, tem que ter vilão. E, infelizmente, não tem nenhum outro vilão relevante. Talvez o Thanos apareça, mas tem que esperar até o jogo sair. Porque o vilão mesmo do jogo vai ser o Ultron Sigma, né? Muito provável. Um Ultron misturado com Sigma maroto lá. Ou um bicho de Makaimura, que já tem... propenso a ter olhos na pele. Pode ser o... boa, hein, Daigo? Pode ser que seja aquele bicho do Makaimura, né? Do Ghosts'n Goblins. O Astaroth. Legal, gostei. Eu sei que vai ser o Sigma com certeza e algum pouco. Não, o Sigma se pá vai ter. Tô especulando que ele vai ser o vilão junto com o Ultron. Olha, porque quando apareceu... O silhueta lembra muito o Sigma. Sim, aquele ombro, aquela pose dele. Pode ser que seja um Sigma, Ultron, Astaroth. Nossa, imagina. Porque realmente o boneco do Ghosts'n Goblins, ele tem uma porra de um olho na cabeça. Ghosts'n Goblins não. É do Ghosts'n Goblins. É do Ghosts'n Goblins. Isso. Ele tem uma porra de um olho gigante no peito. Mas não. Mas é opcional demais. Não, mas já teve o Arthur no jogo. Teve o Arthur no jogo. E aí. Não, mas o Arthur é. Confirmaram que a imagem que tava rodando era falsa, que o cara pegou, na verdade, um sprite do Desafio dos Campeões pra ter aquele Homem-Formiga, né? Sim, é especial. Uma pena, porque eu ia gostar de ter o Rashid e a Ida no jogo. Mas por outro lado. Que vai ter ainda. Por outro lado, aquela Gwenpool tava muito meio do caminho ainda, né? Eu só vou dizer... O já é o mais forte que tem, cara. Sabe quem eu acho que vai ter? O jogo tá pra quando? Final do ano. No início do ano, a gente tem o Resident Evil 7. 7. E eu acho que o Marvel vs Capcom vai estar muito ligado com personagens do Resident Evil 7. Provavelmente. Não, porque em março vai ter um filme de novo. Vai ter um filme em CG. E daí? E vai ter o Leon, né? Então eu tô achando que vai entrar o Leon, sim, no cast. Ele nunca entrou? Ah. Não. O movie list tá pronto, né? É só usar o do Cable, que virou o do... do Mad Max. Mas é igual, porra. É porque... Não, o Marvel vs Capcom precisa da saque. Marvel vs Capcom é uma série de jogos muito... eles usam muito os personagens que... Pelo menos no 3 foi assim. Eles usam muito os personagens que eles estão querendo lançar e estão querendo mostrar. No 3 não foi assim, não. Porra, pelo menos da Marvel foi. Tinha a Não, tudo bem, pode ser. Da Marvel eles usaram vários bonecos nada a ver que eles estavam indo lançar em pouco tempo no cinema. Na verdade, não. Porque, por exemplo, tem o Doutor Estranho entrou no Ultimate. E não fizeram nada com o Doutor Estranho. Fizeram porra do filme agora? Ah, porra, o jogo tem 5 anos, caralho. Mas eles já estavam com ele no roadmap. Já tinha aquele painel gigante que mostrava vários filmes que iam sair. Mas aí é muito longe. Aí pra isso tinham colocado, sei lá, outra coisa. Tinham colocado... Não, em todo caso teve o Gavião Arqueiro e o Nova. Também teve filme desse bosta, mas isso foi muito tempo. Não, eu acho que o 3 eles estavam mais espírito livre, assim. Eu acho que não dava tanto assim de. O cara, quando eu joguei o Ultimate no stand da Capcom na Comic Con, no ano que eles lançaram, eu falei com um cara lá chamado Daniel qualquer coisa, da Capcom, e eu perguntei como é que era o processo de escolha. E aí ele me falou o seguinte: um ou outro é porque tem alguma coisa que tá em voga nos quadrinhos, nem falou nada de filme, mas a maioria, de modo geral, é só porque a galera do desenvolvimento olhou e achou maneiro. Ah, falou, vamos pegar esse moleque. Agora no Infinity, quem tá sendo uma turma interna da Capcom que tá fazendo, né? E então eles estão fazendo lá na própria Capcom mesmo o jogo. E o Combo Fiend tá envolvido, gente. Ele tem muita. Ele sempre faz ponte com a comunidade. Então eu acho que se a galera talvez encher muito ele a respeito de algum personagem específico, vai entrar, sabe? Próximo, vai. Vamos lá. GGA. Expectativas pra Resident Evil 7. Valendo! Ixi, Maria. Olha, ela escolheu o jogo? Você escolheu, GGA? Resident Evil 7? Ele escolheu por mim, não, então você. Não, você, não, então foda-se o que ele falou, você escolhe seu jogo. Escolhe seu jogo. Rapaz. Escolhe Resident Evil 7, então vai. Pronto, tá escolhendo nada. Tá, eu vou falar de outro depois. A gente tentou. Essas horas eu fico muito indecisa. Mas enfim, obrigado, PH. Vamos lá. Lipiana. Não sou, não. Bom, Resident Evil 7, mas já logo no comecinho do ano, né? Tá aí em janeiro já. E daí? Eu já joguei. Inclusive na Comic Con eu joguei a Demo Kitchen. Ui. Sabe aquela primeirona lá? Tava lá no evento, ninguém sabia, ninguém divulgou. Claro, tava com VR ainda. A galera só queria saber da Emily Jovovich que tava lá. Pô. Eu achei muito bom que ela tava com VR, eu vi, tava com viado. O Viagra. Eu vi VR. Mas tava com VR lá, né? E eu tentei. E, cara, é muito foda jogar com VR. Eu acho que ele vai ser o divisor de águas de novo da franquia, né? Que nem o 4 foi. O 4 revolucionou o bagulho todo e o 7 vai fazer isso de novo. Isso aí são os que. Eu não joguei o 7. Com quem a gente 4... joga no demo? No jogo, no caso. Eu não joguei o demo do 7. Com quem que a gente joga? É meio. Tá atualizado na PSN. Ah. A história. Eu não joguei. Não tem nenhum personagem, não, conhecido. Ah. A história se passa 4 anos depois da Resident Evil 6. Ela se passa agora em 2000. Não, se passa em 2017 ou 2018 a história. E é um carinha novo. É meio total Silent Hill a história. Ele recebe uma carta da. Não, mentira. Ele recebe uma fita da mulher dele que tinha morrido 3 anos atrás. Há 3 anos. É, muito bom, muito bom. Você faz um Inception, cara. Pode ficar quieto o resto da vida. Anos. Desculpa, Leonardo. Há 3 anos. E ele vai lá investigar lá na fazenda lá o que tá acontecendo, se a mulher dele tá viva mesmo. Entendi. Silent Hill, né? Realmente. Eu joguei. Total. Eu joguei a demo e eu me caguei inteiro, cara. Ah, mas você não posso jogar esses bagulho, não, mano. Você já se caga inteiro. E ficou com medo, fodeu. Tem um vídeo sensacional que talvez nosso amigo Mamute tenha visto também, que é do John Tron jogando essa porra com VR. Não vi, não. Aí, bingo do BFS. Dá medo. Bingo do BFS. Finge do inimigo falando de John Tron e Gorator. Pode marcar isso. Bota feijãozinho. Bingo! Com VR, depois que eu testei o Demo Kitchen lá na CCXP, ele é bem tenso. E agora que atualizou a demo que tá na PSN, né? A Beginning Hour, ele tem umas paradas muito bizarras, assim, de, tipo, finalmente encontraram pra que que serve aquele dedo, né? E ele mostra umas paradas muito bizarras, assim, você vai meio que solucionando um puzzle com aquela mão, com aquele dedo. E tipo, ele vai, você tem que apontar aquele dedo do manequim pros corpos que morreram na casa. Assim. E aí você vai ouvindo sons de como as pessoas morreram quando você encontra o local onde ela morreu. Assim. Cara, é muito denso. Deixa imagina eu perguntar uma parada. No demo dá pra... Agora continua dando pra jogar o primeiro demo ou eles pararam? Eles não, tiraram? Tá atualizando. Funciona na primeira. Tá atualizando o mesmo demo, Tá, não, porque o Nioh, por exemplo, teve... Eles tiraram. Vão tirando e cai. Era alfa e beta, né? Primeira... são demos diferentes. Tá aqui, sim, mas não dá pra eu baixar o beta agora. Eu não consigo mais jogar nenhum demo. Eles admitiram que tava uma bosta e eu me fudi. Não joguei nenhum a tempo. Mas beleza, legal. Eu vou jogar. Olha só, eu não joguei nem PT até hoje. Mas você tem ele? Eu tenho. PlayStation 4 vale milhões. Vale milhões. Eu tô pensando em vender ele com... Na minha conta, né? Vale milhões. Eu tô pensando em vender minha conta. Posso atualizar a rodada de expectativas? Pode. Altered Beast e Streets of Rage ganharão adaptações para TV e cinema. Acabei de ler isso. Altered Beast é da TV mesmo. Streets of Rage eu acho que seria melhor como série. Me explica, que eu não entendi. Altered Beast é muito episódico. Tipo, me explica como se eu fosse uma criança de 5 anos. Imagina, que eles querem fazer. Altered Beast é muito TV, cara. Em cada episódio você se transforma num animal. Entendi. E aí? Ele tem um ponto. Quem vai fazer essa bosta dessa série? Que vai ter um orçamento merda e as Netflix mutações vão ser japonesa. É uma empresa japonesa. Foi feito entre Stories International, braço do grupo Sega, e a gerenciadora Circle of Confusion, que produz seriados como Fear the Walking Dead e Outcast. Tá, então... Juntos, eles agora procuram cineastas, estúdios e produtores que para encabeçarem as adaptações. Ah, é tipo Peach ainda, esse cara nem tem nada. Olha só, pra Streets of Rage... Assim como o filme de Shinobi. Eu acredito, eu acho tranquilo, Streets of Rage, a gente tá fazendo foda. Eu preferia que fosse série. Dá pra fazer Streets of Rage? Também prefiro. É, aí cada temporada era um jogo. Dá pra fazer foda. É. Agora, Altered Beast, se não for pra ter um orçamento foda e pra ser um filmão uma vez só e acabou, vai ser uma merda. Vai ser Teen Wolf. É isso mesmo, que acaba, parece que é o cara do Smallville. E aí, mais jogos? Então, vamos lá. Pode ser um mamilo gigantesco aqui? Claro que eu ia falar um, mas pode falar. Porque eu fiquei meio assim, porque todo mundo falou com tanta emoção do Resident Evil 7, e eu tava, tipo, crente pra mim que o Resident Evil 7 era, tipo assim, todo mundo tava achando que ia ser uma merda. É verdade que vocês estão achando que vai ser tão maneiro assim? Cara, você acha que vai ser uma merda? Eu tenho essa expectativa, assim, porque foi desenvolvido por uma galera daqui, tem estética daqui, tem visão em primeira pessoa. É basicamente isso, não minto. Minha expectativa foi... Não havia. E não há. Então... Aí quando você falou assim tão energeticamente, eu falei, gente, será que... Mas o lance de ser primeira pessoa que te incomoda? Também. Não é a única coisa. Eu também não sou fã, não, mas eu aceito. Se não for jogo de abrir porta, igual Alien... O 7, ele é muito conceito, né? Tá na moda essa palavra conceito, mas o 7, ele realmente é bastante conceito, porque... O pessoal da Capcom, ele quer fazer você se sentir, e isso tem a ver também com o fato de eles trouxerem, aliás, eles criarem um protagonista novo, né? Não tem nada. Esse cara aqui vai ser o Ethan, sei lá das quantas, ele não tem nada a ver com Chris, nem com Leon, nem com Jill. Ele é um personagem novo. Ele não é e eles querem fazer... ele não é tira, ele é um civil, inclusive. Eles não querem... Eles querem fazer, tipo, o primeiro Resident Evil, sabe? Querer você... O primeiro... Eu digo o primeiro filme. Querer você fazer se sentir na pele da pessoa que tá... Tipo, você acompanhar a trajetória da pessoa como se você fosse aquela pessoa ali. Então, isso da primeira... De você ter a visão de como se fosse um FPS também corrobora com isso, né? Amigo. Você sabe que o primeiro filme de Resident Evil, você não sabe o nome da Alice... Até o segundo filme, né? É pra você se sentir no papel dela. Como se você fosse ela e você tá acompanhando a trama com ela. Eu acho que a ideia é muito boa. O problema é que, bom, como você usou o exemplo aí, o filme Resident Evil é bom pra caralho, sabe? Todos eles, né? Conheço pessoas que matariam você por esse... Nenhum desses filmes. Nunca vi. Não, conheço pessoas, não sou eu. Uma está aqui. Como é que é a história? Os filmes de Resident Evil são bem ruins. Não, mas eu conheço. Eu que disse, eu nunca vi. Pelo comentário. Ah, sim. Arrancaria seus cornos. Amigos, eu dormi no filme de Resident Evil 1. Eu só dormi em dois filmes no cinema na minha vida. Gente, eu não julgo vocês. Eu entendo. Eu entendo. De curiosidade. Porque eu curto muito os filmes, mas eu consigo, tipo, diferenciá-los. Eu acho, tipo, um universo totalmente paralelo aos jogos. Eu consigo me divertir porque eles são galhofas. Exceto o 3, porque o 3, puta merda. Como aquilo foi aprovado? Qual Qual foi o outro filme? O 3 é aquela luta com machete? O 3 é o dos das clones. O 3 né? é que ela manda um Mangekyouto da puta que pariu no céu e... Ela destrói um satélite com o poder da mente. E ela usa os poderes especiais pra criar, tipo... Ela coloca todos os corvos, aquela nuvem de corvos, assim. Ela coloca fogo em todos. Black. Mano... O Resident Evil 3 foi o mestre. Deu o maior XP pro cara que faz o maior combo escroto com as regras do livro. E aí ele deu tempo pro personagem fazer lá e foi mestrar uma nova aventura. Quando ele foi mestrar uma nova aventura, ele viu... Caralho, viado. O que tu tá fazendo? Então o maluco com poder na mente assim, piu, piu, piu, invocar corvos, multiplicar, e você tipo, caralho, porra, acaba logo essa merda, vou botar o Wesker aqui no foda-se também, Wesker, caralho, boom. Isso. Caralho, boom. 2017, podcast sobre os filmes de jogos. Legal. No timer. Pronto aí. É isso. Com Assassin's Creed, a gente vai colocar aí. Um timer, vai abrir um timer, vai colocar o filme passando lá no timer. Caramba, todo mundo assiste. Essa promessa de podcast grava. De jogos. Podcast de filmes de jogos é um dos temas que a gente definiu nos primeiros 10 episódios do Baixo Freio de Soco. Ok, então tá na hora. E até hoje não saiu. Até hoje não saiu porque claro, a gente tem que... são todos uma aposta. A gente tem que ver os filmes ao mesmo tempo, né? Logo sabemos porque somos o podcast da promessa. Somos o podcast. É o Brasil, né? É, faz o futuro. É, já mas digo agora... que eu gosto muito do filme de Super Mario. Ok. Mas isso é porque eu não vejo ele como filme de Super Mario. Antes de a gente passar ao próximo jogo, qual foi o outro filme que você dormiu, ô Sacripantas? Tomb Raider 2. Eu também vi esse filme no cinema. Eu não lembro se eu dormi, mas é horroroso. Ninguém deveria ver essa porcaria. Eu não sei o que o pessoal faz filme de jogo. Eu fui pra minha namorada na época. Entendi. Aí pode falar, o namoro acabou depois dessa sessão, né? Não, eu dormi depois dela. Não, olha só. Não. Pera aí. O namoro realmente acabou. Depois dessa sessão. Não sei quanto tempo depois, mas acabou. Não, falava de logo depois. Ela falou: você me trouxe pra ver esse filme imundo, nunca mais quero te ver, você é sujo. Não, volta, garota, volta. Não, vamos. Caralho. E aí, quem vem? Nini, fala. Ah, eu. Nioh, né? Nioh. Como é que se pronuncia isso? Nioh. Rei de dois. Não sei qual kanji. O rei duplo. É o Dark Souls das espadinhas, né? Bingo do BFS. Falaram os Dark Souls. Gostei. Bota o feijãozinho. Nem fui eu, hein? PS2, falou de Omega Force. Nem fui eu, né? Nem fui eu. Cara, eu joguei o Alpha, né? O Beta eu não baixei, esqueci. Mas eu joguei o Alpha, tava completamente desbalanceado o jogo, né? Tava impossível. Eu não passei nem de, sei lá, um décimo do jogo, porque não dava, cara. Os bichos eram muito fortes. E você morria em uma porrada. É, mas a ideia do jogo é bem legal, cara. É tipo um Tenchu Dark Souls. Muito louco. É um conceito, Promete. Né? Porque Tenchu, primeirão, é o primeiro. Que é da From Software. É o primeiro, eu acho, da From Software, né? Então, tá certo, tá num caminho aí. Cara, segue, é bem segue, legal. Segue uma lógica. E ele tem uns esquemas de você ter uma... tipo um espírito, né? Um espírito animal que você escolhe, né? Então você pode ser, vai, uma ave, um falcão... Pode colocar um cachorro da arara. São tipo entidades, né? Tem tipo entidades, é. Eu vi um telerecente ser uma mulher também. Ele deve pegar uma parte de entidade pequena, assim, né? Botar. Ele tem várias coisinhas específicas, assim. Tipo, você pode escolher a forma que você segura a espada, tá ligado? Aí muda a forma que você luta. Então os negócios... Então aquele Way of the Samurai, alguma coisa assim? Não. Parece algumas coisas. Não, algumas coisas parecem, pô. Não. Way of the Samurai é a frase de efeito daquele último samurai, né? O filme inteiro é The Way of the Samurai. The Way of the Samurai não é que você muda a espada. Cada personagem usa a espada de um jeito. The Way of the Samurai is not necessary anymore. Assim, ele é claramente, né, inspirado em Dark Souls, porque tem muita coisa de jogabilidade até, quando quem joga a moda, né? A moda agora é essa, né? Fazer Dark Souls. Só que é feito por um bons desenvolvedores, né? Então, aí, vamos ver. Parece... É feito pela Omega Force, porra. Parece Ninja Gaiden também, os recentes. Pela né? Então, mas é feito pela pelo Team Ninja, né? Tá. Não, é pela Omega Force, não é Team Ninja, não. Team Ninja. É Team Ninja. Ah, então foda-se, não quero mais. É o Team Ninja mesmo, cara. Bom, esse aí tá comprado já, praticamente, né? Tá comprado? Mesmo se for uma aposta... É começo de ano, né? É fevereiro. Ele é em fevereiro. Play 4 apenas. Posso falar outro? Vou deixar você falar outro, só um instantinho. O Ninja Domingo vai deixar também, ele tá se coçando ali, que ele quer falar de alguma coisa. Mas o... essa coisa de fazer estilo Dark Souls já virou um gênero em si, né? É. Daqui a pouco, se já não tem no Steam, daqui a pouco vai ter Souls-like. Que tá virando um gênero, igual o Roguelike virou, daqui a pouco vai ter um Souls-like. No Steam você acha 30. Souls-like, 2Dzinho, meio Metroidvania, tá na moda agora. É a buzzword da, o do foda é que do, geralmente do é developer. Uma bosta, né? Eu não sei, é tipo Black Mirror, né? Tipo, meu, isso é muito Nossa, Black Mirror. Nossa, tão Black Mirror. Caralho. Eu tô me sentindo muito satisfeito. Sujo um pouco e o outro parte satisfeito. Sujo, porque eu falava muito pra nego ver essa porra, e agora eu tô me sentindo sujo, porque eu falei, cara, olha o que eu ajudei a criar. Eu sou hipster, não, mas eu vi quando saiu. Eu vi há 5 anos a porra. Saiu há 5 anos? Black Mirror era 2011, 2012. E eu vi eu vi, porra, eu sou hipster pra caralho, fala aí. Eu voltei agora, o que vocês estavam falando que vai lançar em fevereiro? Nioh. Ah, o Nioh. Só Nioh ou Nioh? Cara, é o Nini falando Nioh. De Nioh. Porra. Puta, mas nossa. Que inferno, né? NX0. É que agora... Que outro? Já sei qual é. Já até saiu. Já saiu, mas eu tô muito empolgado, cara. Tô muito empolgado. Já é saiu, foda-se. Mas 2017 promete. Vai jogar pra caralho. Vamos que vem. Em inglês. Oi. Já saiu em inglês? Ainda não. Sai ano que vem. Entendi. Esse sim eu tô empolgado, cara. O que, Persona? Ele vai sair aqui, né? Não, não. Berserker Musou. Berserker Musou. Olha aí, o nome ficou Berserker Warriors mesmo? The Berserker and the Band of the Hawk. The Band of the Hawk. Preferi que fosse Warriors, ó. Esse daí é um jogo que eu tô afim de jogar, cara. Sei lá, o Tengu me falou que ele é meio fracão. É, o Tengu, acho que o Tengu transmitiu? Eu não vi. Tá transmitindo nesse exato momento. Sério? Nesse exato momento? Berserker, vou dar uma. Vou ficar vendo. Ah, é, Musou é a segunda. Ok. Musou é a segunda, ele tá jogando. Calibre Lordal. O. Triste agora, eu tava postando fichas nesse jogo. É, o Berserk, cara, tem um detalhe, tá? O anime que saiu agora, que era meio que pra reviver a franquia pra fora do mangá, uma bosta o anime. Uma merda, mal animado. É aquele que é 3D lá? É. Ele é meio 3D, meio não é, não tem critério pra quando é e pra quando não é. E não se decide. Cara, eu vi. Eu tentei ver também e foi triste. E eu vi alguns episódios. Eu vi alguns episódios. Eu vi alguns episódios em Animatics ainda, que é o pré-renderizado. Tipo a versão do Wolverine filme que vazou. Sim. Não tava completo. Que não nossa, tem os cara. Efeitos. Caralho. Pra... Nossa, era só desenhar. Vídeo. Era só desenhar, cara. Pra fazer o que eles fizeram ali, bom, desenhava, cara. Fazendo o negócio direito. Não. Conseguiram fazer um anime que o anime como um todo me faz ter saudade daquele anime de 97 que tinha aquela música nojenta. Aquela música é. Isso é porque você é fãzinho de Korn, Blink 182, tu estirpa é assim, né? Você tá se declarando. É só assim pra gostar daquela música. Que música? Tell Me Why? A música do Berserk de 97. Tell Me Why. Puta, cara, que coisa ruim, horrível, cara. Se essa série desse ano fez alguma coisa de bom, foi apagar aquela música da história, cara. Pode ter, não. A música, essa música da abertura desse ano é digna de. Eu só fui descobrir que tava rolando o anime novo do Berserk quando eu tava navegando no YouTube e de repente, pum, episódio 3. Eu, uou, vamos ver. Nossa, eu não tenho visto, não. Vamos ver? Não. Não. É, mas eu tô... Hoje não. Hoje não. Eu tô querendo ver o jogo também. Eu tô querendo ver o jogo, como é que vai ficar. O jogo vai cobrir todos os arcos até agora escritos? Não. Deve ser não. Só não. O Golden. Não. Não tem deve como. Deve ser só o Golden e deve terminar no Eclipse, mais ou menos. Não, deve terminar ele indo pro barco. Que não, isso, será que não terminar no Eclipse, não? Deve ter o Eclipse. Sim. O final deve ser o Eclipse. Não, mas deve terminar no Eclipse, não. Porque não é, não? Não. É que eu pensei que... Porque a armadura do cachorro aparece. Não, é que eu pensei que pelo título ia ser até o Eclipse, entendeu? Não, não. Tem os dois bandos do Gavião no jogo. Ah, ou chega a ter um novo bando. Resumo da ópera. Compre legal. O Berserk Musou 2. Vai ter mais história, vai ser melhor. 2017 também. Vamos lá. Isso aí, ó. Não tem pegando muito mais carona. História depois disso também, não. É, não tem muita coisa, não. Ainda pegando, não. Pegando carona no que tu falou de que ele só vai sair ano que vem pra cá, vou falar do Persona, então. Persona 5 okay. Já saiu, mas vai sair só pro Ocidente em abril, né? Que inclusive é muito pertinho do meu aniversário, aceito de presente. Olha. Então é perto do meu também. Cadê? Okay. Ah, não é perto do meu, não. É, o meu é no final do mês só. Ele é o quê? Dia 4? Né? Dia 4 ou dia 3? 4. Dia 4 de abril. 4. Dia 4. Aí, 3 dias depois do meu aniversário, gente. Olha aí. Tá, tu é uma mentirosa, hein, cara? Não. Pessoa mentirosa. É. Que as pessoas não fazem pro jogo. Olha só. Mas é verdade. Não, é aniversário. Mentira, hoje? Não. Primeiro de abril, é. Caralho, eu tirei uma foto do meu RG. Você tá fudido, pera okay. Aí. Ok. Ah, fudeu. O Persona, ele se beneficiou muito do atraso do Final Fantasy, cara. Okay. Porque eles iam sair um atrás do outro. Lá no Japão, eu sim. Eu acho que é o contrário, né? Eu acho não, que o Final Fantasy se beneficiou. Não, né? não. Lá não, no não, Japão. Não. Lá no Japão disparou a pré-venda do Persona. Quando a Square falou, ah, tiei. Meu irmão, ah, então, Persona. Não sei, eu acho que ele já teria já teria uma base de fã bastante grande. Vocês estão indo com achismo, eu estou te falando com dados. Nossa, grossa. Então, como é que a gente lida com isso? Eu vou jogar meus dados na tela pra você. Vou pegar os links da internet. Cara, joga na minha cara. Mas eu não sei, cara. Eu talvez isso seja verdade, mas o Final Fantasy XV, ele já tava sendo adiado há tanto tempo, que eu não sei se agora, se tivesse saído um pouco antes, um pouco depois, se a galera que ia comprar o Persona, que já tava animado, fosse virar o foco, sabe? Persona 5 já... Não, porque é todo mundo fã da mesma coisa. É. Se um saísse antes, ia foder o outro, né, Diago? Joguei aí pra vocês uma das notícias aí, que são todas iguais. Atraso em Final Fantasy XV leva à explosão de pré-compras de Persona 5 na Amazon japonesa. Porque adiou, né? E aí, bom pra quem saiu na data. Bom pra quem se planejou direitinho. Se organizar direitinho. Eu acho que eu tava com mais, assim, vontade de Persona 5 que Final Fantasy XV, essa altura do campeonato. Uhum. Entendi. É porque você diluiu a sua vontade de Final Fantasy XV por 10 anos, né? Persona 5 apareceu no primeiro trailer, eu tava chorando. Eu queria jogar mesmo era o Versus 13, que era todo escurão, não sei o quê. Esse agora que é um bando de moleque andando de preto no meio do sol é foda, né? Mas Persona 5 também adiou várias vezes. Vocês lembram do conceito que era o Versus 13? Que ia ser tipo todo um universo, ia ter o Agito Versus 13, e o 13 ia ser tipo umas fábulas sobre cristal. Fábula e nova Crystalis. Meu Deus. Ainda bem, e olha aí o que virou, né? Ainda bem, virou cara. Virou 3 para o 13, bem mequetrash. Olha aí. O 13 virou 3. Não fale isso, Type jogos. Zero. É, Type Zero. Você jogou, Mamute? Cala a boca. Type Zero virou um jogo próprio, mas é muito melhor. É. O Mamute, ele tá falando mal das coisas que ele não jogou. Ele tá falando mal do 13? Não, virou olha, 5. Eu tô falando dos Final Fantasy 13. Ah. Ele zerou todos, menos o... Menos o terceiro. O terceiro não precisa jogar, não. O Lightning Returns, eu também não joguei ele. Não tá entendendo? O terceiro eu tenho aqui em casa, a gente já veio aqui algumas vezes, a gente não consegue jogar, porque o jogo é injogável. Por quê? Ele é ruim. A gente começa a jogar o jogo e fala, eu não consigo, eu quero morrer. Entendi. Vocês estão com bloqueio, jovens. Não, cara. É ruim, cara. Não tô falando que não é ruim, só sei. Só moleque, tu jogou? Não. Por que você comprou, então, o seu Jamanta não morreu? Eu não sei, gente. Ô, Renata Sorrado, capeta. Ô, Ninjimigo, não vem com essa, não. Você tá tirando o corpo fora. Ninjimigo falou assim, eu quero jogar, porque eu tenho pé de que vai ser bom. Ele tava cheio de dinheiro, tava comprando um jogo por semana. Aí falou, quero comprar. Comprou, se fudeu. Eu comprei no lançamento! Tava pivoto tu, hein? Caralho, pagou mó caro, mano. Paguei a minha sanidade! Que delícia. Olha, preço de um jogo de 250 conto, acho que paga uma hora de terapeuta, hein? Foi 100 reais, 120 reais, sei lá. 120? Tá. Eu acho que na época eu pagava uma hora de um terapeuta bom aí, hein? Podia ter usado. Relógio parado. Várias paradas. E aí, não, vamos parar de falar de passado, vamos falar de futuro. Vamos falar de futuro maneiro indie? Porque o futuro é agora. Ah, aí, ó, só adivinhar o que o Barry vai falar, eu ganho 10 reais da minha própria carteira. Manda ver. Sua própria carteira? Então adivinha aí. Eu acho que é o Blazing Chrome da... Porra, ganhou 10 reais da sua própria carteira. Ganhei 10 reais da minha própria carteira. Imaginava que fosse isso também. Puta que pariu, eu tô querendo muito essa porra. Aquele comprinha delicioso. Tá delicioso, cara. Porra, a Thaís e o Danilo estão fazendo um novo jogo. Ele fala como se fosse um amigão dele, né? Um amigão, tipo, bora em frente à casa dele. Não, agora eu vou defender o moleque. Quando ele fala assim, como se fosse, e como se todo mundo conhecesse, foi igual ele falou ontem pra mim. Pô, ele falou, pô, a Fernandinha tinha esse problema. Quem é Fernandinha, caralho? Uma amiga minha de escola. Não, aí, cara, isso é tipo criança de 3 anos que acha que o mundo de todo mundo é igual dela. E nisso tá uma filha do Sr. B que tem 2 anos circulando a gente. Eu falei, ah, vai ficar com a Valentina ali, vai. Não, vai traumatizar a menina. Caraca, cara, a Valentina tá usando a gente como obstáculo. Obstáculo, né? Ela tá dando volta de autorama. Né? Aí a gente mudou a organização da galera, aí ela parou e ficou olhando assim: seus merdas, ouviu o que vocês fizeram. Eu não fiquei agora. Mas aí, cara, fala aí do jogo. Quem acompanha esse casal fazendo jogos, cara, sabe que os jogos deles são de muita qualidade, com todo aquele estilo que a gente gostava muito de jogar e que, porra, foi que começou esse podcast. Sim. Então, 8-bit, 16-bit. Os jogos deles, Mamute, alguns você deve conhecer, já deve ter ouvido falar. O Oniken é dessa galera. Ah, tá ligado. Oniken, pensa no Ninja Gaiden. Não, tá doido? Isso, cara. O Nikkei é Ghosts and Ghosts pra caralho. Demon's Crest. Você é. Qual é o jogo? Você qual é? Tu tá confundindo com o... Tu tá confundindo com o Dalos, Daigo. Ah, tá. Não, o Nikkei, ele é Vice. Ele é... O Dalos eu vejo muito mais como um... Castlevania, sim. Castlevania 2 do que como Dragon Quest. Castlevania 2 não. Você não tem que ficar parado, ajoelhado com o item equipado pro fraco te levar. Ainda não aconteceu um... Respeito. É, o Castlevania 2 não. O... Eles começaram a soltar uns gifs lá do que eles estavam fazendo, você falando assim, cara, porra. Eu sei qual é, moleque. Caralho, tá muito maneiro. Jogo novo, tá vindo aí. Aí quando você começa a ver as armas aí, os personagens do cenário, você fala, porra, vai ser um Contrinha, cara. E, cara, tá muito a cara do Contra Hard Corps de Mega Drive. E os sprites, tá? Eles já botaram uma comparação hoje do tamanho dos sprites do jogo deles com o Contra do Super Nintendo, Contra 3. Uhum. E, cara, tá muito gostosinho, cara. Cara, eu reenvi as pessoas sendo explodidas pelos barris. Achei isso fantástico. E tem uns vídeos do Danilo fazendo um debugging no jogo. Ele meio que arrasta um inimigo e joga lá, etc. E testa. Tá, é tipo um Mario Maker, né, cara? É, tá debugando o jogo, né? E aí fica muito sensação, cara. Muito sensação. Eu não sei se sai em 2017. Acho eu também não. Mas tem uma parada, assim, de... Tá fazendo quase o jogo pronto e, porra, precisa botar dinheiro na mesa, né? Lança um Kickstarter, alguma coisa assim, isso, pra terminar o jogo. E aí, depois, consegue contratar mais gente pra fazer música, coisa assim. Eu até acho que sai 2017, mais pro fim do ano, porque eles têm uma média de 2 anos e meio pra 3 anos por jogo. O Oniken é 2012, se não me engano. O Odalus é 15, julho de 2015. E pode ser que ano que vem já venha alguma coisa. Eu tô apostando também que pode ser que esse período tenha começado a decrescer, porque primeiro que eles são mais experientes, né? Ele tá mais experiente com... Eu acho que ele já não tá mais usando aquela engine maluca que ele usava, não. Ele acho que mudou agora. É, pra esse Contrinha não é mesmo, não. Ele postou recentemente que ele tava gostando muito do Game Maker Studio 2. Pode ser que venha mais jogos por aí no Game Maker e esse daí seja o último que ele esteja fazendo no... Eu não lembro qual que é. Que é mesmo do Dalos e do Anikin. Magic, não sei o quê. Gente, o que vocês estão falando? Caralho, achamos o Mestre Splinter, mano. É legal que a GG tá virando Coringa, ela pode ser qualquer um de nós. Olha, eu vou botar o link da Joy Masher aqui, depois você procura o resto no Google, que tem o sound test, tem tudo. Não, desculpa, eu tava distraída com o certo tópico que o Ninja Inimigo abriu, sabe? Amigos, quero falar de um jogo. Diga. Pode falar. Não vale Kingdom Hearts, não vale. Amigos, eu gostaria de pedir que vocês assistissem, enquanto eu falo, esse link do YouTube que eu botei aí, não mudo, mas é só pra ver mesmo, enquanto eu tô falando. Cara, eu só vou falar uma parada, esse lance de ficar roubando a ideia dos amigos é mó vacilo, mas tá tranquilo. Quem sabe esse lance vai virar um romance e a gente vai namorar. Devo dizer pra vocês que um dos jogos que eu mais gostei de jogar no PlayStation 3 foi Ni no Kuni, Wrath of the Forest Witch. Não lembro o nome do sub. Eita porra! White Witch. Eu não lembro se a gente chegou a fazer um programa específico sobre ele, mas eu tenho certeza que eu fiz um review num dos programas de review. E uma das coisas que eu falei sobre esse jogo é, e eu não tenho outra palavra melhor pra descrever ele, é que é um jogo muito gostoso de se jogar. Sério, é um jogo muito bom, é um jogo muito bonito, lindíssimo. É tipo um orgasmo visual jogar esse jogo. E a história é doce, a história de uma criança num mundo de aventuras, lembrando, você não sabe se você tá numa imaginação, se você tá num mundo mágico mesmo, uma fantasia. E é um jogo extremamente divertido, baseado em mecânicas de animalzinho, de capturar e de treinar um pokémonzinho ali, action RPG. Muito legal. É da Level 5 o jogo. Exato. Resume bem o que significa Ni no Kuni. Além disso, é um Studios Ghibli. E vendo o trailer do Ni no Kuni 2, que não mostra muito de gameplay, mas mostra muito da arte, da história. Esse último mostra bastante, sim. Não, eu tô falando esse que eu mandei pra vocês. Eu só consigo dizer, isso é a porra mais linda de videogames que eu já vi na minha vida. Videogames are art, man. Caralho! Você tá ouvindo esse podcast, tá na frente do computador, você tá no seu celular, de alguma forma você tem acesso à internet, dá pausa agora, por favor. Para tudo! Caralho, meu gato saiu correndo. para de arrumar seu gato, porra. Para tudo. Abre o YouTube e escreve lá. Ni no Kuni 2, Revenant Kingdom. Você vai valer todo o plano de dados que esse YouTube vai chupar do seu celular. Que é maneiro pra caralho. Muito bonito. Você tá no computador dele? Vai no computador e vai fazer isso de bobeira. Vem em casa. Não vê na rua, não. Easy mode. Aí tu vai gastar tudo. O que você ia falar do Zeldinha? O que você ia falar do Zeldinha? Vamos, falaremos sobre isso. Falaremos sobre o Zeldinha. Cada um vai falar só de um jogo? Isso aí. Vamos lá. Tamo falando aqui. Eu e o Arara, eu e o Elapis falamos do mesmo. Eu queria depois fazer apostas de jogos que podem pintar em 2017. Okay. Só pra fechar, Ni no Kuni 2 sai em junho, acho. No Kuni. Não tem data ainda. Não tem data, não. Mas é um jogo. Possivelmente é o jogo que eu mais aguardo de 2017. E foi um jogo que marcou muito. Talvez um dos jogos que eu mais tenha jogado. Não mais jogar, não. É impossível dizer o mais, mas é um dos jogos que eu mais gostei do PlayStation 3 e da última geração. Então tenho expectativas boas, não acho que eles vão cagar no pau, acho muito ruim. Pô, tiraram o Pokémon da parada? Hã? Eles já tiraram o Pokémon da parada, que era tipo, talvez a coisa mais chatinha do jogo. Ah, então agora eu posso jogar. Pô, pode. Ah, não vai ter mais aquele. Não vai ter mais isso? A princípio não, esse último trailer mostrava a galera batalhando cada um por si. Tem uns bichinhos, sim, na real, mas eles são tipo pequenin, sabe? São bichinhos. Eu vou falar pra você, eu joguei o Ni no Kuni, mas eu achei ele bem chatinho com esse negócio de Pokémon, sabe? Pois é, eu também enchi um pouco o saco, vou ser sincero, mas a platina nunca ajuda. Pô, eu gostei muito, eu peguei muito bichinho. Ele deve ser muito bom mesmo, porque todo mundo que eu conheço ama esse jogo, mas eu não consegui, e eu queria muito conseguir ir adiante com ele, mas eu não consigo, sabe? Eu achei ele meio chato no começo. Mas é porque ele é um jogo delícia, Gigi. Ele é um jogo delícia. Eu acho que Ni no Kuni só era bonito de ver. Na hora de jogar, eu achei um saco. Tipo, eu tô com o Ninja Inimigo. Achei um jogo muito maneiro. Joguei tudo, assim, fiz tudo que dava pra fazer. Você não é critério. Eu sei que eu não joguei critério, mas a minha opinião pode ser dignificada neste podcast, claro, porque eu não pode. Sou critério, claro, agora eu sou uma minoria. Não, você é um doutor. Você é quase o novo Dr. Bod. Exatamente. Você é o segundo. Vamos lá. Mas eu concordo com o Ninja Inimigo. Achei um jogo muito maneiro. E essa parada de você tá até sonora no foda. E o fato, pô, eu não sei quanto a vocês, mas eu senti a saudade de um RPG com um mundo, mapa, assim, pra você andar e de uma cidade pra outra, só, né, batalha no meio do campo, essas coisas assim. Quando o Ni no Kuni mostrou que tinha isso, cara, eu falei, puta que pariu, pegou pelo coração, assim, forte. Pegou pelo cocoro. Pelo cocoro. Pelo cocoro. E aí, eu tive que jogar e não tive muitas frustrações, além do lance Pokémon, que era meio chatinho mesmo, mas eu gostava muito. Ó, eu vou falar. Quero fazer um isso! É! Quero fazer um podcast sobre esse jogo. Tá bom. Vamos fazer. Tem dois já. Olha só. Fala. Estamos olhando. Uma expectativa que eu tenho pra 2017 é ver muitos trailers e pirar muito e entrar muito no hype pra Last of Us, que só sai em 2018. Last of Us. Em 2017. Vou passar 2017 no hype esperando Last of Us 2. Tamo junto, GG. TMJ. Pô, eu tenho uns joguinhos aqui que estão, assim, me causando certo, né? Certo tremelique. Ok. E que ninguém falou, o que é muito legal. Que são o seguinte. Eu não sei se alguém aqui jogou Valkyria Chronicles do PlayStation 3. Justo. Eu joguei. Tipo, DLC, nunca joguei a quest principal. Você é merda. Vamos ver se você é um merda. Pegou a parada do spoiler e jogou o jogo. Agora tá achando que jogou. Aí complica, né? O camarada. Aí não dá. Mas assim, vai sair a continuação. Valkyria Chronicles Não, mas o 2 já saiu pro PSP. Não. A continuação... Continuação. É porque os outros são meio que se passam no mesmo período, assim, com outros batalhões e tal. Esse é tipo uma continuação mesmo. E outra coisa, esse Dark Rose Valkyria é o quê? É outra coisa? Tem nada a ver? Eu acho que é outra coisa. O nome do jogo é Valkyria Chronicles Azure Revolution. Azure da Microsoft, né? Esse é Azure mesmo. É isso aí. E tá pra sair aí, dia 19 já, de janeiro. Tá pra sair esse jogo, vai ser, pô, bom pra caralho. No Japão. Vai ter... É verdade. Um ocidente, né? Vai ter o Horizon. Horizon. Tá aqui pra ele. Tem Horizon. Esse Horizon, sim. Olha só, eu comprei o Record agora de Xbox, eu não joguei ainda. É PC e Xbox, né? Parece a mesma coisa, né? Você joga lá com a menina, no mato, com robôs. Porque coisas de robôs. Você tem robôzinhos que servem em cada função, né? Eles têm governo de forma que na batalha. O Horizon, a princípio, é só a mulher. Sim. E tem um lance pra você ficar customizando o equipamento pra você matar as feras diferentes. E tem uma parada mais parecida. É mais, mais ação, RPG ação, né? Porque a coisa muito idêntica que os dois têm é de ter a corda e você usa a corda meio que pra puxar o núcleo do bicho de dentro. Eu fiquei estupefato de ser a mesma merda. Mas isso usa generalizado porque eu lembro que o primeiro trailer, por exemplo, do Horizon, teve a mulher, quando ela pegava o bicho, ela tirava só uma flecha pelo coração, atravessava. Uh-huh. Aí saiu do outro lado. Ela pegava o core do bicho e aparecia o abutrão. Aí, meu Deus, acabou o trailer. Eu comprei o Record aqui agora nas promoções aí de Sexta-feira Preta, não instalei ainda. Nem liguei o Xbox ainda, que eu tô jogando Final Fantasy. Mas eu achei interessante isso, né? De serem coisas muito parecidas e caralho, eu fiquei desgraçado da minha cuca. Assim, eu fico feliz pela desenvolvedora, né? Que é a Guerrilla, que fez todos os Killzone. A Horizon? Você falou do Horizon? É, do Horizon, sim. Né? Que a Guerrilla Games lá fez todos os Killzone. O pessoal não gosta, assim, não é que não gosta, ignora porque é FPS, mas tem uma puta de uma história da hora pra caramba. Isso então, aí disse, fé... disse não, nazistas, eu gosto, cara, caramba. Nazistas. Eu gosto. Nazistas, cara! Você não gosta de nada, Dai. Nazistas, cara! É verdade, dá quase uma sua eternidade estendido, com mais experiências. Isso é uma aproximação perigosa. Mas, gente, eu posso falar só mais uma, Gíria? Pode, claro. Que é o seguinte, eu não sei, eu acho que sai em 2017, se não sair, Mamute é um merda. Se não sair, Mamute é um merda. Mas, você, né, eu não posso negar. Mas, é o Detroit Become Human. Nossa, eu ia falar dele! Transmimento! Eu já joguei, mas sei lá, continua, vai lá. Nossa, eu joguei ele. Quer dizer, joguei não. Eu vi a apresentação na BGS, né? E, nossa, eu fiquei no hype fudido pra esse jogo. Pelo menos em 2017 eles podiam anunciar a data de lançamento. É, mas né? não tem data, então, não. Nem nada. Não tem data, não. Esperando que não seja um Beyond Two Souls, né? Porque, né? Eu já acho que vai ser. Mas a temática é bem diferente. Ele é bem Blade Runner, assim. Ah, eu não levo mais fé nessa Quantic Dream, não, sabia? Não me enganam mais, não. Me enganaram com Heavy Rain. Eu cansei já. Olha só, eu tenho uma teoria de que vocês se deixam ser enganados, assim, vocês esperam demais. Tá? Sim, é isso. É isso. Eu tô no hype fudido, eu tô entrando nessa cirandinha agora, porque eu queria muito ser jogado, mas eu não joguei. Porque eu vi a apresentação na BGS e ele jogou com o Connor, né, que vai ser dois protagonistas agora, né, vai ter a Cara, né, e o Connor. Peraí, e o Connor é a Cara é a mina do primeiro trailer. Daquele demo de tecnologia de anos atrás? Isso. Que ninguém montava o robozinho, a mulherzinha e tal, e ela... É essa aí. Caraca, lindo isso, cara. A protagonista, ela vai ter uma narrativa X, e o Connor vai ser um caçador, meio que caçador de androides. Na verdade, ele é um consultor. Ele é um consultor da polícia, né? E vai ter uma narrativa Y. Então, e elas vão se interligar em algum ponto, assim, e aí o cara não falou mais. E eu fiquei, puta merda, eu quero jogar isso ontem, tá? Uhum. Cara, eu não joguei o Beyond, não, tá? Eu lembro que alguém falou pra gente do Beyond, não tem tanto tempo, e era meio que no intervalo de gravação, não era a gravação propriamente dita. Eu não lembro mais quem foi. Rebeca, talvez. A Rebeca juntou. Pode ter sido ela. E então já faz tempo. Mas o fato é que eu joguei o Heavy Rain assim que saiu, 2010, né? Tem tempo também. Nossa, começo do PlayStation 3. Não, começo não. Eu tinha 4 anos de PlayStation já. Já? 2010, né? Ah, eu esqueço que eles foram lançados em 2000. É o começo do PlayStation 3, depois que o pessoal começou a comprar, né? Pode ser assim. Exato. O jogo já, enfim, o Heavy Rain já tem bastante tempo. Na época ele era impressionante em termos de gráfico. Hoje em dia deve ser... Ilapso, sabe o que isso significa? O quê? Que você pode dar todos os spoilers de Heavy Rain agora se você quiser. Pode, Passaram-se 5 anos. Jason! Tem 22 finais, né? Mas não, a qualidade gráfica da Quantic Dream... Passou um cara com a moto aqui sem carburador, eu tô deixando ele, o pênis dele sumindo aqui. Pronto. A qualidade gráfica deles é impressionante, a qualidade de roteiro também é impressionante. Mas como experiência de jogo, sei lá, eu acho tudo muito. O Heavy Rain teve uns momentos que eu fiquei intrigado, realmente, quero jogar. Mas tinha umas partes que era muito assim, beleza, agora escova o dente aí, parceiro. Aperta R2. Oh. Ah, não, você machucou o dente. Ah, você vai escovar o dente, otário. Abre o chuveiro. O Beyond tem o mesmo problema. O Beyond ele tem uma narrativa muito legal. E para isso. Só que ele tem esses problemas de tipo. Você, eu, você falhou em tarefas imbecis. Você falhou em abrir o interruptor do chuveiro. Exatamente, mas é como o Ninja Inimigo fala, cara. Heavy Rain é o jogo de você fazer coisas como um mongol. Você vai beber a água como um mongol. Você vai com os dentes como um mongol. Você vai atirar no pai de criancinhas como um mongol. Então, fazer tirando isso, como se tirasse essas partes, eu achar o jogo sensacional. Tem um DLC do Heavy Rain que até hoje eu não joguei. Eu tenho, que é só com a... Nossa, eu não sabia que tinha DLC. Pois é, olha aí, eu melhorando a vida. Pra cada personagem, né? Teve só da repórter. Eu já esqueci o nome dela. Que é um caso que você joga com ela, etc. Eu até hoje não joguei, eu até tenho vontade de jogar, porque agora tem um move, né? Tem o... Uhum. Agora, há 10 anos já tem suporte pro move no jogo. Daria pra usar. Mas eu sei lá, já não me balanço tanto com a Quantic Dream, não. Eu achei graficamente é sensacional, mas eu espero pra ver. O Beyond, ele tem o mesmo problema, só que é na questão da ação. Porque, por exemplo, eu tava amando fazer parte do cotidiano da Jory, no, assim, tipo, cozinhar, ou sei lá, fazer um date sim com o carinha lá que ela gostava, e preparar comida pra ele, fazer ela tomar banho, depois arrumar o apartamento. Eu tava adorando essas partes do dia a dia dela, sabe? Aí quando chegava na ação, aí fudia tudo. Puta, por que que eu tô jogando isso, sabe? Ah, e tinha, não sei se você concorda, já tinha um lance que eu achei uma merda, pelo menos quando eu joguei o Beyond. Não cheguei a zerar, mas eu praticamente zerei, porque também é um jogo curtíssimo, né? Porque assim, você pode, na verdade, largar o controle no chão e todas as cenas se jogam. Sim. Você não tem penalidade alguma. O jogo é tipo uma linha reta. Nenhuma das decisões, que era uma parada que o Heavy Rain tinha, bem ou mal, bem implementado, assim, ou implementado, né? Não respeitam você, tipo, vai parar, você decide, são podas, você não tem muita liberdade, o jogo é uma linha reta. Independente da escolha, a Jory sempre acaba seguindo quase mesmo sempre caminhos. No fim dá na mesma, né? Mesmo que ela, tipo, tome a rua da esquerda em vez da direita, ela vai sair no mesmo caminho depois, né? Mesma coisa. Quem numa cena não matou, vai dar a consequência mesmo, sabe? Exato. Não tem essa questão de consequência, mesmo até porque ela é a única personagem, né? A narrativa da história dela. Mas uma coisa que me pegou muito é justamente a história do Beyond, né? Ele tem ele é muito poderoso nesse conceito de narrativa dele, ainda mais, sei lá, em questão de família e sei lá, se você acredita também em, sei lá, vida pós-morte, essas coisas também. Não vamos falar de passado, vamos falar de futuro. Olha, eu vou defender aqui uma área que vai ser muito pouco defendida, né? Porque só eu tenho o coitado aqui, do Xbox. Tem ele não é indie, não chega a ser indie, mas também não chega a ser um tipo Way nem nada, que vai sair exclusivamente pra Xbox, que eu tô muito afim de jogar, que é o Cuphead. Não, Cuphead, cabeça de copo. Cuphead, caralho, moleque, esse jogo vai ser bom pra caralho, pelo amor de Deus, tem que ser. Um lixo, mas eu quero que seja muito bom. Porque... Por isso fazemos esse episódio, porque acreditamos piamente que serão maravilhosos todos esses jogos. Porque o jogo, ele é totalmente desenhado à mão, ou assim parece ser, talvez não seja, mas parece ser. É um Contra com bonequinhos de desenho animado dos anos 50. A flor. 30, é verdade. É um copinho de milkshake, tem um vermelhinho e um azulzinho. E tem um canudinho e o cacete na cabeça. Um tem um canudinho. Bonitinho. Um tem um canudinho meio tortinho, assim, que ele é radical, e o outro é o canudinho retinho, que ele é o good cop, bad cop. E na hora de pular, você pula dando giratório, igual Contra, etc. E atira pelo dedinho, atira raspinhas de gelo. Atira? É pelo dedo. Atira com atira raspinhas de gelo. E os chefes impossíveis. Os chefes impossíveis, e são, sei lá, flores com cara de gente. E o cenário é uma floresta totalmente desenhada à mão. É sensacional, cara. Sensacional. Então ele... Você jogou a demo? Teve demo? Teve. Tinha. Eu não sei se tinha online, mas eu vi na BGS pra jogar. Ah, não sei. Eu também vi na BGS. Mas eu também não tenho é mais pop o... local. É pop. Eu também não tenho mais Xbox Live, então eu não sei se eu teria direito. Não posso usar mais Xbox, né? Vou esperar pra sair também. Tem? Tô com essa pressa toda, não. Já tô há 2 anos esperando, esse jogo tá anunciado há um tempão já. E ele tem um mapinha Donkey Kong pra você andando pelo mapinha e escolher a fase. Level up. Eu tô muito querendo. E ele tem aqueles efeitos de película velha, né? Fica mostrando aquele pelinho de... pelinho na tela o tempo todo. É sensacional, cara. Eu tô muito pilhado. Queimadura de cigarro, duas expectativas que eu tenho. Uma é que a Microsoft consiga emplacar com algum exclusivo. A Microsoft tá foda eu, nesse eu dei um aqui pra falar. Tem o Quantum Break, né, que saiu esse ano, mas... Tem, mas é fraco. Que mais? Fraco. Então, pra ano que vem... Não é... Tem que ter chamado Solid. O Solid. Não, mas é porque eu tem queria algo de peso pra bater de frente com Uncharted, pra bater de frente com, a, sei lá, fala qual que é o tipo de jogo. Talvez Scalebound. O jogo agora sai em 2019. Sim, Scalebound. Aí, 2019? Eu tô aguardando muito. Quem sai em 2019? Cara? Scalebound. Não, sai ano que vem. Negão. Esse ano, né? Sai ano que vem. O Scalebound pode ser esse jogo aí que vai vamos fazer a frente. Nada. Mas tá sem data. Tá sem data. Era aquele esquema, 2017. Era pra ter sido esse ano, né? Eu conheço duas pessoas no mínimo que tem Xbox só pra jogar esse jogo. Eu e o Tengu. É o jogo da Platinum, né? Então... justamente que outro jogo que eu queria falar que é da Platinum também, que eu quero que faça companhia no, com o Zeldinha lá na Nintendo, é que espero muito que em 2017 anunciem Bayonetta 3. Eita caralho, hein? Para a Switch, né? Sim, para a Switch. Não, exclusivamente para a Switch. É que eu quero que em 2017 anunciem um jogo. Estamos indo muito mais. É isso. Ué, mas é... Vamos falar um pouquinho do Zelda em conjunto? Vamos. Tá, vamos. Beleza. Vamos ter um Zelda ano que vem. Bom, parece talvez ser um jogo talvez muito gostoso. É, não, pra mim, ou é o jogo que vai mudar o mundo, ou eu vou ficar muito triste. Olha... Carlos, baixa essa expectativa. Não. Eu vivo disso. Não. Eu vivo o trem do hype. Eu só finjo que não. Eu vivo de promessa. Dora Cell, a pilha errada. Não, mas olha só, agora sendo bem honesto, né? Teve alguns downgrades gráficos que o jogo, pelos quais o jogo já passou, que deram aquela brochadinha de leve, né? Mas tem que levar em consideração o seguinte: era pra ser um jogo de Wii U. O Wii U não vai ver o jogo, no sentido de que vai sair pra Wii U, mas já não vai ser mais um jogo de Wii U. Vai ser tipo aquele último Zelda de GameCube que saiu pra Wii Twilight também. Princess, vai ser o Twilight Princessinho dele. Pô, porque na real, o Twilight Princess ele é mais maneiro no GameCube que no Wii. Sim, cara. Bem mais maneiro no GameCube. Aí vamos esperar pra ver. Eu acho que eu vou comprar a versão que tiver melhor. Porque o Switch eu tô pensando em comprar assim que sair. Pra ver qual é. Ele vive no hype. Desde que não, peraí, só um parênteses. Só queira que não tenha mapa espelhado de novo no Switch, que nem foi. Fico no DFS. O Ilapso compra um console novo no lançamento. O pior é que o Wii U eu não comprei, né? O Wii U eu comprei numa aposta, né? Foi o Gastar o Pombo aí, obrigado Pombo. Mas os outros eu comprei muito perto de lançar. Eu comprei o Xbox um mês depois de lançar e o PlayStation 5 meses depois de lançar. Por que você faz isso? Qual o problema de fazer porque isso? Porque ele é rico! Pra gente trabalhar pra isso, pô. Mas o Switch aí, dependendo de... tem que ver quanto é que vai sair, né? Se vai dar pra comprar no preço decente. Se não, eu espero. Mas... e aí, saindo do Zelda e não tendo o Switch ainda, é comprar de Wii U mesmo. Jogar o de Wii U. Mas eles vão sair juntos, não é? Vão, mas é o seguinte, pra eu jogar o de Switch, eu tenho que ter o Switch, né? Ele vai sair, tipo, 3 meses depois do Switch sair. A prévia é essa. Então, pode ser que não seja um preço muito acessível ainda. Nossa, eu jurava que ele ia sair junto com o console. Não. Nunca... pô, cara, onde é que sai um Zelda junto com um console da Nintendo? Vem aqui em casa e traz uma pizza que a gente vai comemorar. Nossa, sei lá, eu sempre vivi um mundo de ilusões. O Zelda, tá vendo? Eu que vivo de promessas. O Zelda, cara, os ciclos de Zelda mostram como o planejamento de consoles da Nintendo tá indo por água abaixo o tempo todo. Porque nunca dá tempo de sair o jogo do Zelda. É. Do Wii deu, né? Mas o Wii deu salto pra caralho. Mas tirando isso, o Zelda sai e o videogame tá indo embora já. E não, ele não ajuda a dar o gás que o videogame precisa pra sobreviver. É, no sentido de aquela coisa, não sabe. A Nintendo não quer nem dar esse gás. Não quer. Talvez agora estacione, né? Agora meio que estagnou. Eu acho que agora não estagnar nesse sentido de Nintendo está um passo atrás. Tem a coisa aí do 4K, mas isso ainda é muito nebuloso na minha cabeça. Eu falava a mesma merda do Wii U, né? Mas... não, eu acho que não. Eu acho que o Wii U ele ainda estava nesse planejamento do... tô no ponto 5. Mas agora não, porque ele vai sair junto com os ponto 5 dos outros, né? Então ele tem esse tempo aí de... Nintendo sempre pensou na frente do seu tempo. Até porque agora tem isso, né? O PlayStation e o Xbox eles vão ter ponto 5 também, né? Coisa que não, antes não tinham, né? Por causa dessa porra de 4K aí que, caralho, toda essa merda. Fala Mamute. É só pra dar pra cima do pior, só pra piorar a performance. Eu queria falar, assim, não tem nenhuma expectativa quanto a grandes eventos do mundo do videogame, não. Mas tem um jogo que foi anunciado na PlayStation Experience agora, que eu acho que todo mundo aqui caga, ou melhor, pro qual acho todo mundo aqui caga, mas que também pegou, assim, me pegou de uma forma que eu não esperava, que é Ace Combat 7. Tô ligado, parecia inofensiva. Cara, como que eu cago pra Ace Combat? Joguei a porra toda. O senhor não falou do jogo? Vai lá, Baeri. Agora é só, acelerados, pare sobre isso. Eu não não estava sabendo que ia ter o 7, mas eu joguei os de todos de PSP e depois de muito tempo consegui terminar o 5 de PS2. É o sinistrão, né, o 5. É. O famosão, o que, tipo, caralho, Ace Combat é muito foda, que né? Tinha aquela música do Puddle of Mud. Os de Play 1, os de Play 1, então, vocês não jogaram, são tudo garoto novo. Eu conheci os do PlayStation 2, que nossa, me causaram muito interesse pelo lance de você fazer ter os jatos lá e você poder passar de level, enfim, tem o lance de você comprar jato novo, era uma forma diferente de lidar com o jogo de nave. Cara, eu lembro. Eles ficaram diferentes depois quando foi pro PC e teve aquele de PS3 que era online. Era até legal, eu joguei um tempo, mas depois enjoou que era sempre a mesma coisa. Pois é, por isso aí eu preciso dizer uma coisa. É isso como só virou isso, que eles roubaram isso de Air Force Delta Strike da Konami. Olha só. Olha só, eu joguei Ace Combat desde o primeiro no Play 1. E aquele jogo é maneiro para um cacete. Eu lembro que... Vendo os gameplay aqui, parece ser muito bom. Né, a abertura do primeiro era um CGzinho bem vagabundo naquela época, né? CG de 96, sei lá. E eu achava aquilo formidável, a formação dos aviões. E aí, umas missões assim que você podia sair dando rasante e jogar um míssil no último segundo. E aí, derrotava um inimigo e aí teu avião podia cair na água que fosse que tu já passava na missão. Caraca, eu tinha uns hypes muito absurdos com esse jogo, cara. Com esse Combat 1. Ele era muito foda, assim. O lance da emoção da nave era muito bem mandado. É. Sabe? De pilotar. As missões eram loucas, o contexto político dos jogos era muito foda. Aí o 2 eu já não gostei. O 2 eu já achei meio merda. Eu gostava mais no 1. Eu acho que o Ace Combat se consolidou muito. Eu criou pelo menos uma base de fãs foda. Foi no PlayStation 2 com 4 e 5, se não me engano. Que foram, sei lá, só 5. Que foram jogos que meio que, cara, jogaram as últimas consequências, caraca, assim, que eu propunha. Eu tô vendo um aqui, é muito feio. Eu gostava muito disso. Mas, cara, muito feio. Você é o cara do rap, entendeu? Eu sou. Não, isso aqui, pô, 97, vamos voltar. 98, no caso, que eu joguei. Vamos voltar, era bom pra caramba isso aqui. Eu joguei em japonês, na possível. Que dane-se, né? É só entrar e fazer o que tem que fazer na missão. Não tem nada pois muito elaborado. No 5, você tinha que responder umas perguntas, só que eu acho que não tinha impacto na história, né? Tinha, sim. Tinha? Claro que tinha. Pô, eu respondi ali, eu não sentia nada de diferente. Você gosta de transar com cavalos? Sim ou não? O Ace Combat, cara, quando ele foi pro mundo real, eu não gostei muito, não. Eu preferi aquele mundo... Não, cara, que isso? O 5 que eu joguei, ele era naquele Yuktobania, tinha aqueles países... Ah, não, então, mas tipo, não era contra alienígenas, outra dimensão, era um contexto político parecido com o nosso. Sim, mas não era o mundo real. Sim, mas eu acho que esse sétimo agora vai ser nessa mesma linha. Vai ser esse mundo... Ah, se for, é lindo. Eu não tava, assim, curtindo muito, tô no Oriente Médio, estou em Nova York. Eu acho que a forma como eles acharam de traçar um conflito político ali, assim, e você ser meio que só um peão numa guerra muito maior, sabe, era um elemento de narrativa bem foda pro jogo de nave ainda por cima, né, tipo, porra, que história tem um jogo de nave, eu nem consigo fazer isso. Eu acho que quando eles botaram o número 7 depois do jogo, né, indicando que não vai ser mais um joguinho online, só abriu a possibilidade de colocar Horizon, né, Ace Horizon, alguma coisa assim. Não, acho que é só esse combo, o de PlayStation 3 era Ace Combat Horizon, sei lá, Assault Horizon, eu acho. Assault Horizon. Aí eu acho que o jogo tem a chance de fazer de novo que ele já tinha feito, que era muito foda, e isso me deixou assim muito pilhado, cara. Muito pilhado mesmo. Assault Horizon, Assault Belfor Roxo. Assault Linha Vermelha. A gente tava falando agora, pouco antes, de OTT, OTTRJ, onde tem tiroteio. Sabe que já teve. Sabe que já teve 50 tiroteios no Rio de Janeiro em dezembro? Caralho. Estamos gravando hoje dia 5. Para pa, pa, pa, pa, pa, para pa, pa. Essa parada. Não, esse é outro bom. Esse é outro bom de 2017. Traga a Parapa The Rapper. Venha, Parapa. Vem, Parapa. É verdade. A Parapa tá bom. E Crash. Nem ficar feliz. Liga pra Crash. Amigos, vou falar de um jogo nada a ver. Que tô pilhadão pra jogar. Fala. Tanto sua conexão não morra. Power Rangers Mega Battle. Não, cara, você tá louco. Moleque, você é muito lixo, cara. Cara, esse jogo vai ser ruim pra caralho. Esse jogo vai ser muito irado. Vai ser um Castle Crashers de Power Rangers. Gostei. Você tá fumado? Você tá doido? Por que eles são fumados? O que vocês são assim, cara? Se esse fosse. Se fosse o Ranger, você ia achar lindo. Não. Não, e assim, admite, aceita. Para de ser showzeiro. Olha, é escroto. Não, é escroto. Eu leio esse Power Rangers da Boom. É escroto que isso dá pra 4 pessoas, né? Bem idiota. Dingo do BFS. Daigo fala de algum tokusatsu lixo. Tá faltando o chat pra falar que é lixo. inimigo, na boa, cara. Tipo assim, eu vi um trailer de gameplay desse bobear daí que você passou pra gente. E, cara, eu juro, eu achei o jogo muito mal acabado, cara. Tudo bem que o jogo ainda não saiu. Mas, assim, pareceu muito vagabundo, cara. Assim, pareceu um jogo em flash, dependendo do preço. Pareceu um joguinho estilo Castle Crashers. É, se ele custar mais de $15, eu vou achar um lixo. Não. Mas ele tinha que ter era suporte a 6 jogadores. É. Isso era obrigatório. Isso mas é uma falha de. Não, vai ter o Tommy, não, cara. Não, tudo bem, que não tem, então, beleza. Mas que desse pra 5 jogadores. Você faz um jogo. Tem o Tommy aqui, pô. Aparece aqui no. Apareceu aqui no trailer? Ele deve aparecer depois, sei lá. É, mas se você se propõe a fazer um jogo de Power Rangers e você bota pra 4 personagens jogarem, sendo que tem 5, porra, tá mal feito essa merda, tá ligado? Ah, não, vai vocês aí que o James mas eu acho que é pra estimular o Couch Co-op, sei lá. Não, pô, mas caguei, brother, no Co-op. Dá pra 5, 6 pessoas no Couch Co-op? Bota, sei lá, 4. Hoje em dia, na moda dá uns 8. Controle de PlayStation, você coloca quanto quiser agora, hoje em dia, não tem mais esse caô, não. Eu não lembro que o de Play 3 ele usava número binário pra contar o controle? Acendia a luzinha do. Acendia a luzinha intercalada, ela ficava 101, era o controle 5. Não lembra disso, não? Teve isso. É, então, agora não tem mais esse caô. No 4 nunca tem mais. Mais ou menos, ele era, não era binário, não. Ele era decimal, pelo menos pra soma, pra fazer o 7. Eita, o 8, porra, caralho. Ah, entendi. Bom, mas enfim, o problema aí é o jogo não dá pra 5 bonecos pra mim. Isso é um problema sério. Tirando isso, tô achando que, sei lá, eles andam meio esquisito mesmo, na real. Eles andam meio que, tipo, tendo fazer compra, em vez de andar na moral. Vou esperar. É um joguinho que eu acho que não estão gastando muito dinheiro nele, não. Mas eu acho que vai ser maneiro. Se eles não gastarem muito, eu também não vou. Eu não acho que eles vão ter cara de pau de cobrar muito. Ah, eu não duvido nada. De quem é o jogo? Lembre-se que o jogo, o Power Rangers é da Saban, tá? Só vou jogar isso no vento, só. Olha só, a gente tava falando de jogo, do jogo da Platinum, que era o Scalebound. Vai ter um outro, esse tá confirmado, esse não vai ter problema. O Nier Automata, que é da Square. Publicado pela Square. Como que é deles? É da Platinum, sim. É um desses jogos que a Platinum faz pra ganhar dinheiro, pra poder fazer os jogos deles próprios depois. É, eles fazem pros outros pra poder fazer pra eles. Pra poder ter os deles. E tá com uma cara muito bonitinha, tá? Action RPG, igual o Final Fantasy XV está, igual o Crisis Core era, igual o Clash of Mana era. É um spin-off do Drakengard. Já teve um jogo chamado Nier também. Não, pra Play 2. Eu tô falando do Gestalt, não é? Ele não é um spin-off dele. É, o Gestalt é Nier. É, o Gestalt é Nier. Não, a série como um todo é a Drakengard, que é uma série do PlayStation 2. Era um RPG até antigão, isso, né? É, o Dragon, né? Isso. E era publicado pela Square, etc. Mas era um desenvolvimento da Platinum com outras empresas. É, na época o Drakengard chamava-se Cavia, né? Ou sei lá, não sei se era Platinum, Cavia. Mas era Cavia. Não, Cavia é o nome de uma das empresas que desenvolveu. Sim. Então, Cavia. Então, não é isso que ele tá falando? Estou perdido. Não é o nome do jogo. Você está louco. Não, é o jogo, o nome da produtora, sim. Ah, sim. É, uma delas era essa Cavia aí. E tem um que se chama Nier já, ainda na época do Play 2. E agora a gente teremos o Automata, que vai sair em fevereiro. Fevereiro o Automata março. É maneiro, cara, porque ele tem. Você falou que ele é meio RPG, não sei o quê, mas ele tem umas paradas também em 2D. Tem uma sequência nesse último trailer que saiu que é bem shoot'em up, assim, a mulher atirando só em 2D, bichinho vendo na direção dela, o chefe ela andando, o chefe no horizonte, ela andando só no plano bidimensional, né? Atirando o chefe e tal. Então tem umas paradas assim bem legais de misturar perspectivas no jogo. Enfim, estratégia diferente pra cada chefe, que era o forte do Nier, né? É meio bullet hell, assim. Mas tá, pô, tem muito potencial esse jogo mesmo. Falando em Intima, tem algum que tá prometido pra 2017? Tô muito por fora. Só o remix de Dodonpachi que sai todo ano. Sempre tem. Acho que é só assim que a Cave faz grana no acidente. Como o remix de Dodonpachi. Desconheço do gênero. Não sou capaz de opinar. Posso adicionar a lista de promessas do BFS no podcast Team Up da Cave? Pode. Esse já tinha que ter que sair, na verdade. Podcast de quem? Shoot'em Up da Cave. Sim. Ok. Aliás, Cave, nós vamos fazer a história toda. Vamos começar a falar do Sonic, então. Sim. Peraí, deixa eu só falar um antes, que a gente já caiu num vórtex violento do Sonic. Mass Effect Andromeda. Ah, é? Já é 2017? Já é daqui a pouco. 2017. Já. Março já. Já tem gameplay. Sim. Tá, tipo, tudo que eu quero pra minha vida. Tá bem Vanquish. Tá maneiro. Você tá bem Vanquish, não tá nada que ninguém quer pra vida de ninguém. Ah, tá parecendo. Vanquish é louco. Aspects anteriores, na real. É, tá parecendo o 3. Tá bem parecido com o 3 no gameplay. E eu não sei o que esperar com história e que eu gostava. Eu gostava muito da... O mundo é muito interessante, mas eu gostava muito da história e da jornada do Shepard. Ah, mas então, é uma história nova agora, né? Eu quero que essa história seja boa. Eu não posso dizer que a história vai ser boa antes de eu jogar ela, né? Tomara que seja. Tomara que me empolgue como me empolgou no jogo. Pra mim, já é o contrário. Pra mim, era muito mais o universo em si do que o Shepard. Eu acho. Eu gostava mais dos bonecos ao redor do Shepard. Pra mim, se tirasse o Shepard e fosse uma história dos outros caras ao redor dele, ia ser melhor do que. Desculpa, você não me entendeu. Eu não quis dizer que o Shepard era fodão. Quis dizer que a história do Shepard, que é história tudo que rota ao redor dele. Todos os personagens, então, a jornada dele, todo. Pra mim, o universo era mais interessante. O fato das raças, etc. Isso que era o interessante. Aqueles caras eram só instâncias. Eu vou dizer que os personagens de Mass Effect são sinistros. São muito irados. E o que mais me faz gostar dessa série são os personagens, que são foda-aralhos. A história dos personagens. Sério? Eu achei que fosse a possibilidade de romance homossexual. Ó, também. Mas no Dragon Age também. Toda forma, a memória é válida. Aí, tipo, eles passam no mesmo universo. Olha, não, você sabe por quê? Eu gosto de fazer jogos com essa diversidade, é muito legal. Isso. Ué, isso é importante, né, gente? Sim. O Mass Effect Andromeda e os outros também, a trilogia original, ela mostra umas coisas. O Garrus, ele era um cara muito foda. Mas todo mundo da raça dele era meio parecido com ele. No discordo. Não, todo mundo igual, cara. Todo mundo igual. Discordo. A diferença é que ele era bonzinho e o outro era vilão. O cara do 1 era vilão. E ele era bonzinho. E era todo mundo igual. Tirando cara, o esquerdo daquela raça. O Garrus é o único que tem um mega brother humano, assim. Ele é tipo super brother do brother. Tá, beleza, ele é o Spock da parada. Mas tirando isso, todo mundo é igual. Sim, tudo bem. Ele é a grande exceção. Ele é a grande exceção que comprova todas as outras regras. Eu esqueci o nome da raça dele já. Mas os Krogan, Salarian, quando, né? Salarian é o Morty. Os Krogan, que é a raça do Rex do primeiro, e depois tem um cara no 3, ou no 2, não lembro. Isso se você não mata os Krogan. Eu jurava que era o mesmo maluco. Eles eram a mesma. É, mas aí tinha uma explicação, pra eles realmente serem todos iguais. Os caras da raça do Mordin, os Salarians, também eram todos a mesma. Era um bando de maluco cientista doido que queria experimentar os outros. e a outra raça, qual era? Das mulheres azuis? É. Essa tinha alguma variedade. Tinha alguma variedade. Porque mais tinha ou aquela... menos, eles foram criados pra serem, tipo, waifu. É, pra galera ter... Não era isso. Usava com qualquer espécie, né? Então é porque, tinha... todas eram fêmeas. Na verdade, não tinha esse conceito, né? É que tinham mais mulheres, etc. Mas o conceito não era esse. O conceito é que elas podiam se reproduzir com qualquer espécie e elas eram dominantes. E todas as espécies viam eles como parecidos com a própria espécie. Um Krogan via ela parecido com um Krogan. O que é ridículo, mas beleza. Eles passavam essa impressão. Era meio que... Não era coisa de ser parecido. Era coisa de você ter empatia. Tipo, você tem um cachorro e ele é completamente diferente de você e você não tem com uma barata, sacou? Okay. O Krogan olhava pra aquela raça que eu não lembro mais o nome, das mulheres azuis. E... Asari. Olhavam pras Asari e viam cachorros. Mas sabe qual é a pergunta mais sinistra da internet? Como é que uma Asari olha pra outra? O que ela vê? Ah, interessante. Ah, deve ser igual. Deve ser igual quando o cachorro se cruza na rua, que fica um olhando pro outro e fala: caralho, tem outro igual a mim? Porra, essa? Que porra é essa, parceiro? Que porra é essa? Mas. Falaremos sobre isso no podcast Mass Effect. Vindouro. Vamos falar daquilo que pode tocar nos nossos corações, como há muitos anos nada toca. Olha aí, gostei disso, hein? Quero falar de Sonic Mania. Sonic E quem fala Mania aqui perto de mim, eu vou bater. O nome do jogo é Sonic Mania. Ai, meu amigo. Sonic Mania. Eu tenho muito medo, cara. Quem tem cu tem medo. Eu não tenho. Olha, eu você vi não o... Tem cu? Você não tem cu? Você é Caetano Veloso? Que isso, não, cara? Como assim Caetano Veloso? Ele falou que tem medo. Não, como você é burro. O Fabão... O Fabão da Capcom, ele postou umas fotos dele lá na PSX. Cara, que Fabão da Capcom? Parece nome de quê? De Ricardão. É tipo Fabão isso. Mas é bem isso? O Fabão do caminhão. É bem isso? Facinho de confundir com... Como é que era? Facinho de confundir com o Trancas do caminhão, sabe? Fazer um pouquinho com o Jair do caminhão. Mas a definição do cara foi a seguinte: a definição do cara foi: esse jogo está bem Mega Drive. Essa foi a definição dele. É uma boa definição. É uma definição que ninguém fez pro Sonic 4, nunca. Na vida, por exemplo. E se ninguém falasse, tá muito, sei lá, Master System, algumas pessoas iam gostar, outras não. Falasse, tá muito Sega CD, todo mundo ia falar, puta que pariu. Conceito, mas ele falasse muito Mega Drive, todo mundo fala, opa, Sonic 3, Sonic 1. Não, e ele, quando você vê o Sonic Mania, eu falei merda. Quando você vê o Sonic Mania, ele não passa aquela impressão que o Sonic 4 passava. De ter uma mania de ser ser meio diferente. Não, ele passa essa cara, ele tem essa cara de jogo do Mega Drive. Ele tem cara de ser um jogo que a Joy Masher faria. A Green Hill Zone é a Green Hill Zone, sem tirar nem pôr. A Green Hill Zone. Inclusive, acho que a música deve ser igual. Eu não prestei atenção. Eu não posso ver isso que eu faço na gravação. É, pois é, eu também não posso ver agora. Mas pelo que eu me lembro, é igual. A fase é igual. A música deve ser igual também. É, então, ele é meio que joga essa Green Hill Zone de novo. Você já sabe o que tem que fazer. É maneiro, porque ela meio que começa assim. Você já sabe o que tem que fazer aqui. Aí chega uma hora que tem aquela primeira plataforma. Plataforma não, aquela primeira mola amarela que tem no topo de uma árvore e ele não colocou. De sacanagem, você sabe o que tem que fazer aqui. Mas tem algumas coisas diferentes. E de resto, essa é a mesma Green Hill Zone tá aqui só pra começar o jogo numa punhetação violenta. Isso, só pra você ficar. É pra você. É pra ganhar 10 na review, de cara. Assim, é pra você receber bem o jogo. É pra você não ter nenhum preconceito. Você começa jogando, tem lá uma Green Hill Zone. O Sonic agora na mola, ele pula dando um giratório muito delícia, da Yane dos Santos. E. Quem era no Sonic CD? No Sonic CD, sim. Tem algumas pequenas diferençazinhas de level design. Você tem uma parte mais de baixo da fase. Então, se você for olhar o conceito original da Green Hill Zone, ela tem meio que três cascadas verticais. Essa Green Hill Zone tem uma quarta pra baixo, que é uma que já tem umas estalactites ou estalagmites, eu não lembro qual é qual. Acho que são de cima pra baixo. Então é estalactite. Não, é mite ou tite? Mite é de cima pra. É de baixo pra cima. Então é isso aí. Então é estalactite. Tem umas estalactites, etc. Tem algumas diferenças de level design, mas essencialmente o começo é Green Hill Zone pura, que é pra isso, pra você ir com boa vontade. E aí tem uns morceguinhos nessa parte de baixo. Ele vai mudar a posição de molas, é isso? Algumas coisas mudam. Nessa Green Hill Zone. Pra quem tem memória ruim, tipo eu, assim. Ah, pode agora, ser. Agora, essa fase do salão, ela tem uma música de liça. Faz uma música de liça. Cara, Sonic tem que ter música de liça. Eu tô lembrando de uma parada, cara. Eu recentemente tava vendo um vídeo de um cara chamado Some Call Me Johnny no YouTube. John? Não. Johnny? Alguns me chamam de Johnny, apesar de meu nome não ser Johnny. Exatamente, Some Call Me Johnny. E ele fez já há muitos anos uma retrospectiva Sonic, assim, pegou acho que todos da série principal e agora tá fazendo uma retrospectiva dos portáteis. E aí. Os jogos de GBA são muito bons. Todos eles. Eu não joguei, o cara não chegou a falar, então não posso falar muita coisa. Mas, o que ele falava é que esse jogo, em algum dos vídeos, ele mencionava isso. A galera que tá trabalhando no Sonic Mania é uma galera que, na real, fazia versões não oficiais de jogos tipo Sonic ou Sonic. Sim, eu sei, eu já joguei alguns. E aí eles foram chamados pela galera, assim, da própria SEGA, tipo, gente, salva aí a gente, porque vocês sabem fazer Sonic e a gente. Gente, socorro. Sim. Mas é isso mesmo. Uma das pessoas que tá trabalhando nesse Sonic Mania também é um carinha que ele trabalha oficialmente com port, né, dos jogos pra celular. É, então, é tipo, não é à toa que o jogo tá em desktop. Da música que o Daigo falou, dos gráficos e tal, da fase que o Lapis falou, né? O jogo, ele tem uma galera que conhece muito Sonic por trás. Sim, tá pegando uma... Não, cara, para, vamos falar mal do jogo, vai ser uma merda. Não, vai ser uma merda, vai ser um lixo. Tá, você tá com medo do hype. Não tem expectativas. Tem uma hora que você chega no meio da fase e tem um argolão gigante, 3D, feito no Maya, só que ele tá vazado, ele não tá colorido, e você não consegue pegar ele nem nada. E tem alguma forma de você ou pegar nele, ou entrar nele, e você não sabe como é que é. Bolas? Não, eu não sei. Eu só tô falando. Acho que nessa demo eles ainda não estão ativados, porque eles ainda não decidiram como é que vai ser isso, a fase. Isso, que tem esses mistérios, sim, etc. Então ainda tem coisa pra descobrir. É. Problema desse jogo. Esse jogo não pode custar $60. É um problema desse jogo. É inaceitável. Outro mas eu detalhe acho que vai, também. Porque já mostraram como é que vai ser o pacotão Day One dele. Uhum. Não, pacotão se ele for um pacotão com várias coisas e o pacotão várias coisas custar $60, uma coisa. Se não, você pode estar correndo um risco. Pode estar correndo um risco igual o do Sonic 4. Com aquela de vou cobrar 15 cada episódio, que no final dá um jogo inteiro. E morreu na praia. Não, pior vai ser se eles venderem o Sonic, o Tails e o Knuckles separados. Isso não. Eu acho que não. Acho que talvez não tenha eles. Tem. Não, Tails. Tô vendo gameplay dos três. Ah, entendi. Uma parada que esse jogo tem, quer dizer, que tem não, mas que ele pode ter e que seria muito maneiro é mandar aquele Sonic 3 mais Sonic Knuckles vibes, que você joga uma parte do jogo e depois você joga uma porrada de fase de novo, de um segundo arco dentro do jogo e depois bota mais fase. É isso que pode render $60. Botar muita fase na parada, uma mega aventura isso, Sonic isso, foda. Isso ia ser foda. Vamos fazer isso, né? Fazer o 3 e o Knuckles juntos de novo. É, beleza. É, porque aí justificaria ainda mais, né, o valor. Ah, isso sim. A gente tem que pensar também que os jogos hoje em dia são mais baratos do que naquela época, né? Se você for aplicar a inflação, o jogo naquela época acho que era 40 ou 50 dólares, era bem caro. É. Depois, logo depois passou pra 59, que é o quase o preço que tá hoje, né? Hoje é 60 é o preço default. Redondo. É 60. Hoje é 60 redondo, não é mais 59. Mas a expectativa com certeza é bem alta. Não acho por isso, por parecer que realmente acertaram. E é um jogo que, se der certo, ele pode representar muito pra muitas outras coisas. Tipo, sair um Mega Man novo. É, ele pode ser representativo. Ele é um Messias. Ele pode ser um Messias. Tão longe, cara. Você não iria? Eu iria, sem medo. Olha, apesar que eles colocaram o X no Marvel Infinite. Mas isso não quer dizer nada. Isso só quer dizer assim, olha. Zero no olá, Marvel, fãs, cara. Estamos ouvindo o que vocês querem. Vocês querem o Mega Man X. Aê, não vou fazer o um novo. Vilaf, você tá falando isso agora, eu ouvi hoje uma matéria que dizia assim, Capcom diz, dependendo, que agora que Marvel vs Capcom 4 está para sair, podemos reavivar outras, né, franquias. É, claro. Vai começar a surgir o Onimusha daqui a pouco de novo. Ah, Mega Man. Eu quero muito o Onimusha. Sou Onimusha? Eu quero o Onimusha pela galera que fez o Onimusha, que eu acho que já não tá mais na Capcom. Né? Sou Onimusha, porque me lembra o nome de jogo complicado. Shenmue 3. Jogo da Xuxa? Shenmue 3. Fala isso, vocês não estão... Não sei se vocês estão na internet agora, hein, galera? Não sei se vocês estão na internet agora, tirando o Skype, mas o avião da Xuxa tomou um raio na cabeça. Sim, quase morreu. É, tá legal. O quê? Flávia falou. Flávia falou que a Xuxa... Ó, 2016 tentando... A Xuxa quase morreu no avião aqui agora. Ah, não, 2016 tentando tirar a Xuxa, mano. Tomou um raio no avião, teve que usar máscara de oxigênio, caramba. Caraca. O Temer eles não tiram, né? Não é que o Temer é tão covarde que ele não sai nem do Palácio do Planalto pra nada. Ela esqueceu o pacto de sangue dela pro diabo aí, rolou... Que conceito. O Magaren cobrou o Magaren. Mas o Shenmue 3 é ano que vem. Shenmue 3 é 2017. Parece que sim. Eu agora tô em dúvida. Eu já não lembro nem quando é que anunciaram. E... Shenmue... Foi final do ano passado. Shenmue foi anunciado na E3 do ano passado. Tá pra dezembro de 2017. Ou seja, sai em 2018, tipo março. É, com certeza. Não vai sair em 2017. Tudo atrasa hoje. É, mas... o Bloodstained já atrasou pra 2018. Caralho, ainda mais considerando que é o Shenmue. Mas, não quero falar de Shenmue, quero falar de uma coisa. Eu sei que a gente tá assim, estourando o tempo do podcast. Bloodstained. E eu tenho assim, um último jogo que eu tenho que falar que ninguém vai me pedir, tá? Eu também, eu tenho que falar. Ah. Cairemos na porrada aqui pra saber os dos jogos, okay. Os dos outros. Cinco minutos. Yooka-Laylee. Ah, com certeza. Puta. A Luca Lacaleica? É. Exatamente. Eu acho que eu acho que eu fui apoiador, mas agora não lembro. Teve Kickstarter do Yooka-Laylee? Teve. A Luca Lacaleica. 2013. Claro. Foi na época do. Lele é tua mãe, esse maluco. Foi na época do Mighty No. 9 e do. Do Shenmue também. Foi tipo junto, assim. Do Shenmue não. Do Bloodstained. Shenmue não. É, Shenmue foi tipo junto. Shenmue? Não, 2013? Não, ah, não. O Yuka foi depois. Não. O Yuka foi depois do Mighty No. 9. Tô confundido. Ah, cara, depois daqueles Kickstarters que começaram a dar errado e de gente famosa, tipo... Phil Fish. Mighty No. 9. Phil Fish teve o Kickstarter e falhou? Não teve? Teve que devolver o dinheiro? Não lembro. Phil Fish falhou, cara. Mighty No. 9 saiu uma merda. Ninguém gostou dessa porra. E aí Bloodstained, eu falei, cara, eu vou pagar pra ver quando tiver pronto. Não, Bloodstained eu não comprei. Não apoiei. Jogar Mighty No. 9 só pra falar que é uma merda. Mas o Bloodstained, ele foi adiado, cara. 2018, né? Infelizmente. Eles enviaram um e-mail agora pra quem tá apoiando, de que entrou mais uma equipe de desenvolvimento junto com eles lá. Eita porra! Meu Deus. Já começa a cheirar a falcatrua. Eu já fiquei com o pé atrás, sim, porque já tinha sabe uma equipe. Sabe qual o problema? Já tinha duas equipes e agora tem mais uma, se não me engano. O problema desses jogos é que eles querem sair pra todos os videogames e aí não tem nada pro direito. Isso é foda. Isso prejudica muito. Mas enfim, Yooka-Laylee vai sair e eu tenho toda a fé, minha fé de Banjo-Kazooie que não fraqueja nunca. Melhor jogo de Nintendo 64 até hoje. Não fraqueja minha fé, eu sei que esse jogo é pra caralho. 2017, tamo aí, que beleza. O Yooka-Laylee beija minha boca, é isso aí. Cara, ele é bem bonitinho, o jogo. Agora, olhando a jogabilidade, eu ainda não sei se vou achar foda pra caralho. Mas que Acho que sim, se você jogou Banjo-Kazooie e gostou, você vai achar maneiro. A parada é que Banjo-Kazooie funcionava na época. Hoje em dia, você vai pegar e vai falar, pô, isso aqui... Não, mas olha só, Mamute, o Yooka-Laylee ele, eu olho pra ele e eu vejo muita coisa que tem no Mario de Wii U, que é um jogo perfeito. Não tem nada de errado naquele jogo. Tem um vídeo do Daigo jogando esse jogo lá na minha outra casa, na casa que eu morava antes. É um... O Daigo morre muito aleatoriamente da porra da fase. Mas o Mario de Wii U é um jogo perfeito. Não tem nenhum erro naquele jogo. Ele é um jogo... O Galaxy? Galaxy não, de Wii U, o 3D World, é. O, não, o Galaxy não. Ele, e o Yooka-Laylee, eu olho pra ele e eu reconheço muitas coisas de Mario 3D World. E isso é bom. Mas assim, tem que ver se todos os, todas as nuances que a Nintendo soube colocar no jogo, etc, se os caras vão conseguir também. Mas assim, eu boto muita fé no jogo. Lápis, o que é feito hoje de jogo de plataforma 3D deve muito funcionar naturalmente a Mario 64. Ah, sim. E Banjo-Kazooie. Porque que aperfeiçoa a parada. Sim, sim, sim. Porra, eu sei que eu sou suspeito pra caralho, eu sou um merda, porque eu vou falar uma parada que ninguém vai falar, porra, a credibilidade do argumento do cara é uma merda. Mas é tipo assim, cara, tem bicho falando arrotando, eu quero jogar esse jogo. Eu já é fantástico, entendeu? É quase sua eternidade. Exatamente. É fabuloso. E ele tá meio não mundo aberto, mas assim, tem vários lugares pra onde você... É, tem mundo aberto, né? Porque os jogos vão expandindo. É, pra você ir e não encontrar nada, mas beleza. Tinha um canto aqui pra você poder ir e não tinha nada. Mas você foi lá e pegou um item. E tem essa coisa das expansões, etc. Pô, eu tô levando muita fé. Eu não apoiei na época, porque depois do Mighty No. 9, eu falei, cara, eu só apoio agora a coisa com demo. Se não tiver demo, não... Ou se fosse lá, jogo da Joy Mesh. Satanás. É, o Danilo fala assim, ah, eu tô precisando de dinheiro pro Blazing Chrome. Eu cadou meu rim pra ele. Mas tirando isso... É, porque agora eu já sei o que o cara faz, pô. Já tem duas... duas amostras de que o cara faz direito. Então, beleza. Porque ele manda pré-build pra gente, e aí é maneiro, dá pra jogar antes, entendeu? Mas tirando isso, eu não dou mais dinheiro não, cara, se não tiver demo. Mas o Yooka-Laylee tá bem legal, assim, quando sair eu vou falar. Ele tem também, já pensa, você já pode tentar pagar, olha que beleza, tem demos a granel aí, pode pagar. Ah, eu não sabia, mas se eu pagar agora, se eu fizer uma pré-compra, talvez tenha sido demo só pra quem... Talvez. Não, fora que esse demo que você tá falando, é liberado ou foi o demo de imprensa que eles jogam aí nas conferências? Não, teve o liberado, tipo, que era tipo uma fase inacabada, sem textura, sem nada, mas só pra tu testar o jogo. Uh-huh. Aí tinha uns extras, código, não sei o que, que tu... Ah, você agora liberou só o que no jogo principal. Tinha uma parada dessa. Maneiro. E recentemente saiu um novo demo que eu não... que é de 15 minutos, mas eu não sei se isso é pra imprensa ou não. Vi um vídeo dele hoje. Aham, né? Uh-huh. Esse eu vi também, foi lá na PlayStation. Mas ele me inspira... Ele me inspira... Amor e sorrisos. Amor e sorrisos. Isso aí. É isso. Satanás foi um choque. Não sei como é que sai. Não sei se tem data já. Não preciso pensar. Eu acho que é pra daqui a pouco já, em fevereiro, talvez. É Q1, né? É um também desses que vai ser pra tudo. Vai ser até pra Mac. Vai ser pra Windows, o Windows e Mac, Play 4, Xbox e Wii U. Mas o... assim que sair eu vou dar uma olhada. Vou esperar muito não. Tô afim. Porque também tem cara de ser muito tipo de jogo que minha mulher gosta. Olha aí. E aí ela tá meio órfã desde o Yoshi. Não jogou mais nada depois do Yoshi. Platinou. Eita, moleque. Boa, caralho. Vai lá. Ela só lembrou aqui também que ela tá muito órfã do jogo que ela jogava no tablet, que ela perdeu o tablet dela. O Frozen Freefall, que é um Bejeweled de Frozen. Credo. Mas enfim, o Yoshi é melhor. Fala pra mim. Fale daquele jogo que me lembra sempre que eu como bolo Red Velvet. What? Sim, é o que eu preciso pra ir pra casa. Na verdade, eu tenho casa. É o que eu preciso pra ir pra cama confortável. A gente falou do... vai ser um Uncharted também, né? Ano que vem, que é um meio que DLC pra jogar com a Chloe e com a Nadine. A Chloe, né? Mas fora isso, é mais um Uncharted. Legal, todo mundo gosta. Esse vai ser interessante, que ele vai ser mais... vai ser diferente, porque você vai jogar com duas mulheres, ao contrário de todos os outros que você joga sempre com o Drake. O Nathan. Mas, enfim, é Uncharted. Não deve ter nada de absolutamente novo. Provavelmente vai ser legal. Bom, fora isso, estou... Os contornam aquela merda. Mil, o deserto de Rubalcali, 1000 quilômetros. Os peduínos contornam essa porra. Ah, vai, Sunny. Quilômetros. E a gente vai ter em 2017, 7 anos depois do lançamento do primeiro, o jogo que na época tocou meu coração, Red Dead Redemption 2. Uma nova esperança. E ainda não sabemos o que é essa não porra. Não faço ideia, mas a Rockstar, ela tá num nível de empresa que poucas têm, que nem ela. A Blizzard tem, com certeza, pra quem é fã dos jogos estilo Blizzard. E a Rockstar tem, pra mim, ponto, porque todos os jogos dela eu gosto. Desde que eu joguei Red Dead Redemption e depois que eu comecei a jogar GTA, que eu tinha um certo preconceito, mas depois eu fui ver que é sensacional. Sim. Que é de não dar nó sem ponto. Todos os jogos não dá ponto sem nó. Não dá ponto sem nó. Caraca, cara. Eu falei, não dá nó sem ponto. sempre. Ninguém percebeu, cara. Ninguém percebeu, mas ó, mas meu amor aqui percebeu, obrigado. E o Chapolin. Mas é de não dar a coisa sem a outra coisa. E opa, todos os jogos saem bem feitos. Então não sei o que vai aparecer pro Red Dead 2. Eu espero, não no sentido de que eu torço para, mas eu acho que vai ser uma história completamente diferente. E não, dá a impressão. Não, então, me deu a impressão de que vai ser uma coisa meio Sete Samurais. Se for um prequel, se for um prequel, perfeito. É, assim, eu não tô tentando ter a expectativa muito alta de ser o prequel, porque se não for, eu vou ficar meio boa, podia ser um prequel. Se for um prequel, eu tô achando que vai ser vão ser crônicas lá do Dutch e galera, entendeu? Cara, se for isso, vai ser sensacional. Eu só peço que, por favor, o John Marston seja dublado pela voz dele e não pela voz de outra pessoa, porque aquilo me irrita muito. Aquilo me irrita profundamente. E se for realmente uma crônica de prequel da galera do Dutch, etc, pô, eu tô muito afim, eu tô muito pilhado. Mas, se não rolar, não rolou também. Infelizmente, eu vou ficar meio triste, mas tá tudo bem. Mas pode ser bom pra caralho também. Pode ser bom pra caralho também. Descubra. Descubra. Melhorem a movimentação do John Marston, cara, já vai ser bem gostoso. Porque ele andando era muito estranho. Dava um certo negócio quando você jogava, ele ia dar uma volta e ele. Não sei, quando é que você jogou? Assim que saiu? Joguei tem uns 2 anos, acho. Ah, então envelheceu já. Tá velho. Não, realmente é. O cavalo, a movimentação do cavalo foi até tema de. Trabalho de conclusão de curso de uma amiga minha. Ele foi muito bem elaborado. Ninguém ficou muito tempo pra gravar a movimentação do cavalo, que era com captura real e tal. Mas eu não gostei, mas também porque eu não gosto de jogo com um movimento muito realista, né? Eu quero mais botar pra trás o personagem virar mesmo, pô. Não quer que ele dê volta no movimento. Entendi. Isso tá feio. Não. O Red Dead, quando você coloca pra trás, ele dá passo pra trás, ele faz um moonwalk. É isso. Sabe o que eu lembrei agora que você falou de Red Dead? Do bug da mulher jumento, tá ligado? Ah, sim. Mulher jaguar. E tinha os bugs que você via pessoas voando. E davam pessoas voando. Sim. Eu vi caixas voando, cara. Isso. Enfim. Esse vídeo da mulher jumento é muito bom, vou até revir. Acho que não é jumento, não, é um jaguar. Quer dizer, deve ter os dois, né? É jumento, porque você andava nela? Ah, é? Ah, então é isso. Fala pra mim. Uma vontade de jogar de novo, só aquele momento que você pega o cavalo e volta correndo pra casa pra encontrar a família. Porra. Só o finalzinho. E ouvir a musiquinha. A musiquinha. Achei aqui. Bota essa musiquinha. Vamos terminar com essa musiquinha? Vamos. Tem Famous Cougar Man. Achei. Tem o Cougar Man e tem a Donkey Lady. Achei aqui a mulher jumento. A mulher jumento galopa mesmo, mané. Com duas patas só lá. E levando de um básico, mané. Levando de. Como é que é o nome disso? Quando você bota alguém nas costas, leva de. Cavalinho. Cavalinho, realmente, né? Você levando de cavalinho e de um básico. E tinha um clipe que era muito bom. Tinha um clipe que era muito bom, que era o clipe do I Believe I Can Fly, que era no Red Dead Redemption, e o cara achou um cara que voava. E aí botou o clipe lá do I Believe I Can Fly. E era sensacional. Até eu já disse que isso não era bug, não. Os caras deixaram na tora mesmo. Cara, pode ser. Não, essa Donkey Lady é muito bizarro, mano. É muito bizarro. Porque você vê que jogou a textura da cara de jumento em cima da textura do boneco que era pra ser uma mulher do jogo. E é bizarro. E ela tem a aventação. Isso tem muita cara de ser programador palhaço mesmo, sabia? Que faz essas porra assim, ainda mais em jogo. Eita. E o cara joga uma textura em cima do outro objeto, distancia errado e dane-se, vambora. E não quer nem saber. É Rockstar, né, gente? Oi? É Rockstar, né? Rockstar, com certeza. Mas eu tô muito afinzão, assim, não tem data. Mas é jogo da Rockstar, né, cara? E de novo, nenhum dos que eu joguei. Eu tenho que zerar o GTA V ainda, eu não zerei. Eu fiquei enrolando pra fazer todas as side quests pra demorar pra zerar o jogo. E tô demorando 3 anos. Era logo. Não, mas mano. Agora eu vou jogar de novo, porque eu comprei de Play 4, né? Vou fazer no começo. Ele descobre porque ele foi GOT do ano passado. Do ano passado? GTA? É. GTA 2013. Eu lembro. Não. Então foi 2013. Eu lembro que a galera ficou salgadíssima porque The Last of Us perdeu pra ele. Ah, mas isso é igual. Cara, isso é igual o Oscar 77, né? Que a galera fica puta porque o Star Wars ganhou do. Você vai fazer completionist com ele? Eu? Não. Eu não sou mamute, não. Eu não consigo. Olha o respeito aí. Eu te respeito muito. Eu só não consigo fazer. Eu não consigo, uma hora eu paro. Não, eu tô falando de brincadeira. Pô, meu irmão fez. Ele não fez a platina porque tinha que jogar online, né? Mas ele fez todas as missões, fez estrelas. Caralho, o moleque sofria. Voltava, tá o moleque falando mesmo, sofreu a sétima vez. Caralho, mano, o que não foi essa lá? E GTA, ele tem toda uma parte meio de fazer coisa de dublê, sacou? De fazer a física dos carros e dane-se, que é muito sensacional. Mas o Red Dead Redemption, só pra concluir aqui o que eu quero falar, como tem as 7 silhuetas no pôster, naquele trailer, etc, dá bastante a impressão de que... E tem uma hora que aparece um cara de costas que pode muito bem ser o Marston. Então, eu tô pilhado de achar que é o bando dele na época que ele era criminosão com o Dutch, etc. Tem uma informação que eu acho que não deveria ser usada como informação oficial, mas não sei se você lembra no primeiro Red Dead Redemption, você tem uma... Quando você chega nas planícies lá em New Elizabeth, eu acho, pra Elizabeth Town, como é que fica a merda, você pode matar os bisões. Sim. Dentro da história dos Estados Unidos, né? Os bisões foram extintos naquela época e tal. E você pode matar os últimos bisões e ganhar um troféuzinho lá, você matou todos os bisões, você é um filho da puta. Nesse trailer, aparecem bisões. Claro que você não pode usar a informação do primeiro jogo, mas... Ah, ok. Porra, muito bem, cara. E os bichos estão lá, é possível que aquilo ali seja antes, entendeu? Muito bem pensado, hein, Mamutão? É verdade, cara. É, tipo, 15 anos antes, então, né? Que o filho dele tem mais ou menos 13, 14 anos. É, poderia ser uma coisa dessa, né? Então vai ser a época melhor do Velho Oeste, né? É, vai ser o Velho Oeste sem lei mesmo. Outro dia eu tava vendo um vídeo que alguém falava isso, que quando eles desenvolveram o Red Dead Redemption, eles não queriam fazer o Velho Oeste do glamour. Eles queriam fazer a parada decadente mesmo, assim, quando já o Velho Oeste já não era mais tão maneiro. Agora talvez vão fazer o Velho Oeste... Fora que pelo que o trailer mostra, tem a coisa dos bisões, e tem uma coisa também, tem trem já. Então não é tão mais antigo. Porque a parada dos trens estava começando. É, então ainda tá começando, então não é tão antigo assim. Então pode ser que esteja pegando um John Marston começando a repensar, falar, porra, será que eu quero mais essa merda da minha vida? Já é uma mulher, já tem filho, etc. E a gangue do Dutch, que se saiba que tem aparecido no jogo, eram 4 caras e aquela Abigail, que era uma prostituta. Que no caso pro poster não conta, né? Porque aparecem 7 homens. Então tem o Dutch, aquele Bill, o Javier, o próprio John, e pode ter que ter... Tinha o Chicão? Pode ser que tenha mais 3. Tem o Javier Escuela. É um... Javier Escola, que piada cretina, não? Nossa, eu não... Cara. Eu não sei agora, não sei dizer se assim, ele era do bando do Dutch desde o começo, mas pode ter mais 3 caras aí facilmente e esse é o bando do Dutch. É, porque ele fala que os caras morreram, né? Eles morreram, é verdade. Sim, encaixa. Deve ser aí que eles morrem. Pode ser. Pode ser, é verdade. É maneiro, é a história pra você conhecer o ódio do John Marston, porque o lance do Red Dead Redemption é você reconhecer o lado do maluco que tá se redimindo, na real. Sim. Ou quer se redimir. Ele não aguenta mais o crime, não acha que é maneiro. Por isso. Mas quando ele é jovem, ele deixa claro que ele é chato. É. E alguma coisa muda nele. Não é só o casamento com a mulher. A mulher tá ali e ocasiona isso, mas assim, alguma coisa acontece naquela história. Isso ele amadureceu. Ele amadureceu. Exatamente. Ele amadureceu. Era tipo eu que brigava pra caralho quando era mais novo e agora não acho graça. Mentira, é lógico que eu acho. Ele continua brigando pra caralho. Continua achando a mesma coisa. Sabemos que você fundou o clube da E faz muito sentido ser o bando do Dutch também pelo seguinte: você tem toda uma história, e pode ser a história de como ele se apaixonou pela esposa dele. A esposa dele era a prostituta do bando. A história é essa: a Abigail era a prostituta do bando. Então a história pode ter muito disso também, de como eles querem ir embora dessa vida, os dois juntos. É uma questão aí de procurar saber. Mas eu tô na expectativa. Eu quero que chegue logo. Chega logo. Eu quero acreditar. Tarde que daqui a pouco vai começar a hora Acme. É verdade. Seu filho não assiste a hora Acme. É verdade. Vai começar a hora Acme. Vamos embora? O que é a hora Acme? Era uma sessão do Cartoon Network de desenhos da Looney Tunes que passava 4 horas da manhã. Agora depois, é o horário que inquieta. Depois que já tinha reprisado o Dragon Ball 30 vezes, era um horário que eu não sabia, porque eu tava sempre dormindo. Eu dormia cedo nessa época. Era outra vida. Vamos? Quando anunciava o hora Acme na televisão que tava ligada enquanto eu tava jogando no computador, sei lá, eu falava, fudeu, passou da e hora. E vai começar a hora Acme aqui no Cartoon Network. Vai, Pedrinho, te dá o final aí. Estamos chegando na vez. Eu gosto de jogos. Rebeca, rodada bônus. Não, para. Parou. Aí fica, tá bebendo durante a gravação, cara. Tá tão tarde que já até começou a beber. Desculpa. Não, desculpa não. Foi até um elogio, de certa forma. Não, é uma comparação. Tipo, porra, é gato. Elogiosa. Chama a pessoa. Eu queria muito ser maravilhosa que nem a Beth, mas não sei. seja... Não sei se é tão maravilhoso assim, não, que você ia ter o Saci no seu pé, cara. Não, nem tem mais, nem tem mais. O Saci não parou, não? Parou, parou, acabou, morreu. É, parou porque ela sumiu, né? Ah, parou, parou. GG. Agora só bota coisa de cachorro no Facebook. Eu peço desculpas por confundir pessoas que moram no meu coração. Oh, mas eu ainda não esqueci que você não me mandou beijo no podcast passado. Ok, o que eu tenho que fazer então? Um beijo. Tá bem. GG, vou na. Rodada bônus. Um jogo que você queria, que devia ter lançado em 2017, que você quer que lance em 2000. Quer dizer, volta! Não. Caraca, você tá muito bêbado, mano. Rodada bônus. Um jogo que deveria ter lançado em 2016, que você quer muito que seja lançado em 2017. Vai vendo. Isso não faz o menor sentido. É, eu não entendi. Um jogo que deveria ter saído em 2016, mas que você mas quer que saia em 2017. Que foi adiado. E que por enquanto está planejado para 2017, inclusive. Então. Tá bom. A gente tá falando de jogos de 2017. Não, tudo bem. Eu não vou discutir. Peraí que eu acho que o microfone dela deu preço, o microfone dela. Então, peraí. Enquanto isso, vamos refazer essa porra. Vamos fazer jogos que a gente não falou agora que quer ver em 2017. Não, podia falar assim, Last Guardian, porque vai lançar semana que vem, mas vai atrasar com certeza em cima da hora, então a gente vai ver em 2017. Last Guardian já vai sair hoje, mané. Alô? Last Guardian saiu hoje. Então, vai ser adiado, mais uma vez. Ah, vai. Já até mandaram o meu em caixa. Alô? Alô, fala aí. Olá. Olá. Olá. Savá? Saravá. Saravá. Então diz algum jogo que foi lançado esse ano que você gostou. Outro. Não, isso é outro programa já. Né? É uma prévia. Não, pode ser uma prévia, tá. Cara, não sei. Conceito, não sei. Ó, não vou sei. Fazer um destaquezinho então, enquanto vocês vão pensando. Vai sair a segunda temporada do Street Fighter. Vai sair a segunda temporada do Street Fighter V. Já anunciaram o Akuma Matata. Todo mundo já viu, né? A juba de leão dele. Tá irado. Nerfaram um monte de boneco, buparam outros bonecos. Deram uma reequilibrada no jogo. Acabou Mika. Quem joga de Mika aí se fudeu. E. Caralho. É. E. O que aconteceu com a Mika? A Mika foi nerfada? Ela perdeu a muralha invisível que ela tinha, né? Que ela dava pra uns. Porra, do meio da tela não dava combo. Você acabou essa porra. Boneca quebrada do caralho. Vai ficar muito burro. É. Me diz um personagem de anime que represente a sua expectativa pra 2017. Legal, gostei. Nossa, só pra que eu tinha conseguido lembrar do jogo. Eu vou falar jogo, então o meu primeiro, tá? Vou falar o meu boneco. Vai ser o Raito Light de Death Note, porque eu quero que seja tudo de acordo com o Keikaku. Nota do tradutor. Keikaku means plan. Keikaku significa plano. Caralho. Muito bonito. Tá, eu lembrei de um jogo que deveria ter sido lançado esse ano, mas foi adiado pra 2017. Que é o Gravity Rush 2, que eu tô esperando muito. Pois. Agora é o quê? Fevereiro, né? Tô falando. Fevereiro. Não tem desafio, não. É, mas agora você falou de um boneco de anime. Deixa eu ver. Aí. Tá, então eu quero que seja. Como é que era a pergunta? Desculpa. Hoje tá o. Me hoje diz tá um personagem de anime que represente a expectativa pra 2017. Eu gosto de jogos de dislexia, cara. Hoje tá sensacional, galera. Superaram. Eu quero que seja a Yuko de Holic. Ok. Ex-Holic, né? É, Ex-Holic, porque tudo. Se for do Haito e do Keikaku, eu quero que seja ela por causa do Hitsuzen. Eu não conheço o anime, eu vou pra te falar. Ela diz que nada é uma coincidência, tudo é Hitsuzen. Holic é o. Que é Sakura Card Captors da vida? Tsubasa. É o da loja. A Holic é o da loja, tá? Tem a mulher de couro preto, ok. Todo mundo é mega alto. E todo mundo é mega alto. E sem articulação, né, nos membros. Sim, ninguém dobra, ninguém pressiona. E aí, quem mais? Bonecos, Daigo? Eu quero que 2017 seja tipo o Mikazuki do Gundam novo, porque eu quero ficar mongol e perder um braço. Tenketsu. Aí. É. Legal. Eu quero que aconteçam coisas assim, eu quero me fuder e tal. Também não vi ainda. Mano, não sei, não tô enganando ninguém, não vejo anime nenhum. Eu vejo Dragon Ball e One Piece. Aliás, bom episódio 69 de Dragon Ball. É, vejam, Dragon Ball 69. É, só 69, afinal de contas, né? E é com o Goku, é o Goku e Arale, tem um crossover. Sim. Entenda como quiser. Eu já quero vou dar um spoiler. Eu quero que tá apanha pra Arale pra caralho. Quero que 2017 seja que nem o Simon do TTGL, que seja uma broca que vai abrir um buraco no universo, criando um caminho pra todos os sonhos de que caíram e as esperanças daquele que seguem pra construir um futuro melhor pros jogos de diversão. E é, essa é a minha broca. Pode botar um feijãozinho. Eu acho que foi o seu gato. É, feijãozinho do bingo do BFS, Ninja Inimigo e Gurenlanda. Pode marcar aí. Pode marcar aí. Se demorar muito, tem um feijãozinho do Code Geass ainda, hein? Segura aí. Feijãozinho do Code Geass. E Mamute. Cara, eu também tô no bonde, não assisto anime, então não tenho a menor ideia de quem falar. Mas vou aproveitar que o Daigo já deu a dica e vou, né, assim, pá, fingir que conheço alguma coisa. Eu vou de Camille, de Gundam. Por quê? Porque ele vê a luz e ele fica mongoloide. Eu quero que... E ele tem nome de homem. 2017 seja um ano de jogos que te mostre a luz e você fique mongoloide. É isso que eu quero. Camille. É. Camille Vidal. Cara que tem nome de mulher. É... Ou como nós, os fãs de Gundam, chamamos Camille, Camila Pitanga. E é com essa gente. Não, tem os Chilerazos, cara. Chilerazos? Por que Chilerazos? caralho, pô, baixo pra frente. O Chilerazos, ele tem a filha de Mi no 3DS, que é ele de peruca loira. Caralho, portanto, que bosta. Chilerazos. Espero pra 2017 que eu continue fazendo mais aventuras de RPG lá no Minas de Sal. Isso. Tem a ver com personagem de anime, cara. Cara, é a melhor pergunta. Cara, não importa. Liguei o foda-se. Não importa. Eu espero que em 2017 você chame esse inimigo pra jogar com você, RPG. Eu espero que em 2017 você tenha o cérebro no lugar. Eu só quero que um dia em 2017 eu possa jogar RPG de novo, de preferência com o Marco do Paier, que eu gosto. Eu só quero ser feliz. Eu só quero que em 2017 a gente se junte num lugar só, bate umas câmeras, uns microfones, jogue RPG fazendo streaming. Ia ser maneiro. Porra, aqui em casa rola. Olha aí. Não, não rola não, vai se fuder. Para com isso. Internet é uma porcaria. Vai. Para com isso, cala a boca. Isso, cara. Depois que o pessoal. Cala a boca. Eita. Não rola porra nenhuma. Bota o ferro. Entra no grupo Baixo Frente Soco, que é facebook.com/grupo/baixofrentesoco. Manda e-mail para eugostdejogos@baixofrentesoco.com. Acesse o site, que é site.baixofrentesoco.com. Vai na fanpage, que eu não lembro o endereço, foda-se. Olha, vai no Patreon. Só, você entra aí no post da publicação e, como a gente sempre fala todas essas coisas com uma dicção horrorosa, porque a gente quer acabar logo o programa, sempre, sempre. Isso tinha que ser gravado antes e replicado sempre, que alguém ia falar com boa vontade. Cara, vamos fazer uma gravação muito maneira pra falando. Momento jabá dos links do Baixo Frente Soul, que começa a música tipo, sei lá, da Sailor Moon. Inversão jazz. Eu ia sugerir isso pra vocês fazerem tipo uma vinhetinha assim, a pessoa sempre fala gravado. Então. Eu gosto de jogos, arroba, baixofrentesoco.com. Isso. Pegar a voz do ouvinte, pegar a voz da gente, cada um falando uma coisa. www.baixofrentesoco.com.br. Mande e-mail. Pancadão neurótico. Pedir pro Matheus gravar. Quem não entrou, tem a mãe na zona. Vambora então, olha aqui, ó. VGLix, boato. Pô, vamos terminar o programa com isso. Final Fantasy VII Remake seria lançado em 2017 e teria lançamento para PC em 2018. 2017 será 30º aniversário da franquia Final Fantasy e 20 anos do Final Fantasy VII e do Tactics. Caralho, vai ser. E do Tactics. Tá sendo, né? Então, teríamos aqui um Final Fantasy... Tá saindo do jogo monstro! Final Fantasy 30th Anniversary Collection, uma compilação que incluiria Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e seria lançado para PS4 e Vita em um único disco e ou cartão. E teremos aqui Season Pass, Final Fantasy 1, 2, 12, Zodiac Age, Tactics, War of the Lions e Chrono Trigger, que poderiam ser lançados no Steam antes do fim de 17. E o remake do Final Fantasy 12 vai sair ano que vem já. Calma, é esse, The Zodiac Age, é o remake. Isso, esse já tá, é certo. Sim, e Final Fantasy 7 Remake. A versão japonesa, né? Final Fantasy 7 Remake 15 no PC, mas não necessariamente antes de meados de 18. Já, caralho. Então, já em 2017, que foi aquilo que, se acontecer, meu irmão, eu sou o poeta, tá? Eu falei, o primeiro episódio do 7 tinha que sair em 2017. O jogo tava anunciado pra 18, mas eu falei, o primeiro episódio, já que vai ser episódio, o primeiro tem que ser em 2017, senão perde a data dos 20 anos. Exato. Tá comemorando os 21 anos do jogo. A quantidade de estagiário que não tá se fudendo pra correr com prazo até lá. Agora mas olha só, não, Amute, o jogo é episódico. jogo. Não precisa fazer o jogo inteiro. O primeiro episódio pode ser o ataque da bomba e até a igreja. Não, sei. Mas vamos ser otimistas e já pensar que até então, até essa data que a gente tá gravando aqui, eles já têm planejamento completo do que vai ser até o final, né? Porque eles vão ter que expandir o universo por causa da caralha de jogo e filme e tudo mais que saiu. Na real, assim, acho que o jogo já tá praticamente feito, né? Final Fantasy XV acabou de sair. Isso, só fazer animação. Vai lá, é hora de dormir. Vamos embora? Eu não posso dormir uma hora da manhã, gente. Eu também não podia, agora eu durmo. É a vida. Vambora. De 1 às 5, 4 horinhas, dá pra dormir. Tá? Vamos dormir e acordar às 5 da manhã. E. Eu vou pegar serviço amanhã às 6 horas, não tô nem aí. Não é? E é isso aí. Um beijo, um abraço, um leve sorriso. É tudo disso que qualquer um de nós precisa pra sobreviver. Fique com Deus e até semana que vem. Agora as luzes estão se apagando e eu estou fazendo uma posição de reza. Vocês não estão vendo. Não. Na frase do Jesus. A gente tem que terminar com a frase de Jesus agora. Tá bom. Deixa eu perguntar, você vai colocar isso. Imitar, né? Master, o chefe sensei. Tá. Vai lá. Paz, amor, fé, esperança, luz e união não são apenas palavras. Você tem certeza de que já deu todos os itens que poderia para o seu semelhante? Pense bem, pois um dia vamos nos encontrar. E eu gostaria muito de tê-lo na minha party. Aqui, eu não vou mais dormir. Que como o Daigo bem lembrou que a gente esqueceu, é a voz. É o Carlos Campanini. Que é o dublador do Freeza. É o Freeza. E do Super-Homem daquele desenho da Warner. Caralho, é o Freeza e Jesus. É, então um dia a gente vai fazer uma versão aí que é. O Superman. E eu gostaria muito de chamá-lo de Saiyajin maldito!